jogo e começa mais uma prorrogação. Contar uma história que aconteceu comigo. Mais cedo ou mais tarde, pode acontecer contigo. Me chamaram para uma igreja, achei que era bacana. Para minha surpresa, só falava língua estranha. Odri Kandalahai. Odri, Odri, Odri, Odri Kandalahai. Odri, Odri, Odri, Odri Kandalahai. Pronto, Edu Marx. Finalmente uma sugestão do Edu Marx. Aê, caralho. Odri Kandalahai. Cara, já tinha ouvido essa merda, mano. Infelizmente, já tinha ouvido essa merda. Cara, qual é a parada disso? Tem alguma piadinha? Eu não entendo. Também não sei. Não, também não, mas eu acho que é engraçado. Mas eu acho engraçado pra caralho. Eu também acho engraçado, só não sei o que significa. Eu não faço a mínima ideia. Odri Kandalahai. Cara, não importa o que significa. Não importa. Olha só, a única referência que eu tenho é realmente de igreja, que eu tô ligado que tem igreja, inclusive católica, mas isso, tipo, uma parte assim, eu sei que faz muito isso na protestante, que eles falam alguns bagulho que é falar em línguas. Odri Kandalahai? É, falar em línguas. Não é muito diferente disso aí não, pra ver. Mas é meio que árabe, eles ficam falando assim, aí eles falam que, tipo, eles estão falando em línguas. Não sei que porra de língua, tá ligado? Mas aí eles ficam falando assim, Odri Kandalahai, Odri Kandalahai. Esse tipo de coisa. Tá vendo que é isso? Isso é o hipster cristão, velho. É o que fala de paradas meio nada a ver, só pode ser falar que é diferente. É o hipster da igreja. É o hipster da igreja, né, mano? Você vê? Que coisa, cara. Mas é, sei lá, é estranho. Mas eu não faço a mínima ideia do que é. Eu sei que a cara desse maluco, do Odri Kandalahai, ele é muito engraçado, mano. A cara dele é muito... Cara, tem um maluco que faz uma série que parece com esse maluco, velho. Esqueci o nome da série. Um maluquinho de Black Power, né? Não, velho, ele é indiano. Um cara indiano. Você tem tá uma falando... série Netflix, mano. Ah, você tá falando do Aziz Ansari? Acho que é esse. Que faz Master of None. Do Netflix. Esse mesmo. Porra, eu gosto do Aziz Ansari, é um engraçado, mano. Então, ele é o Odri Kandalahai, sei lá. Ele é o Odri Kandalahai, sem o Black. Cabelo isso. Baixo. Né, então é isso. Mas é isso, estamos de volta, prorrogação que ficou sei lá quanto tempo sem lançar, e quando lançou um podcast 2 semanas atrasado. Nossa, mano, até assustei, velho. Quando eu escutei, na moral, tipo, os caras tava falando, nossa, foi da hora quando o Atlético de Madrid eliminou o Barcelona. Um pouco atrasado, né? O podcast lá, né, mano? Porra. É. Um pouco atrasado. 7-1, falando 7-1, né, mano? É. Não, os caras chegaram e falaram assim, nossa, foi da hora, mano. O Leicester, eu acho que esse ano tá até surpreendente. Bem, mas é isso. Vamos embora para as notícias. Faz um tempo que a gente não tem notícias aqui no Prorrogação por causa de todo o negócio da Champions League e tal. Essa semana tem todo esse conteúdo, mas a gente tá cagando. Podcast de 3 horas mesmo e que se foda. Vamos para as notícias. We'll be right back. Então vamos embora para as notícias. Nossa primeira notícia, nós temos um fato que aconteceu com um jogador de futebol. Aqui vira e mexe nas notícias do Prorrogação, a gente comenta sobre certos delitos que esportistas cometem. Neste caso foi Armeiro, caso você não conheça, né? Armeiro que jogou já no Palmeiras, jogou no Flamengo e atualmente estava jogando na Udinese, né? Ele foi preso por violência domiciliar, né? Ele que aparentemente feriu sua esposa, mas veja bem, ele agrediu a esposa, mas a agressão que em si que consta é que ele cortou o cabelo da esposa. Vai que a mulher era o Sansão. Vai que a mulher era o Sansão, mano? É, pô, ele foi defender e cortou o cabelo dela. Caralho. Caralho, mano. Caralho, mano. Bem, mas acho que é isso. O Armeiro cortou o cabelo da mulher, foi preso. Eu sei que rolou uma discussão que ele falou assim: mas foi ela que pediu pra que eu cortasse o cabelo dela? Aí a mulher respondeu, falou pra polícia que nunca que eu ia pedir pra ele cortar o meu cabelo. Olha aí. Armeiro, olha aí, de lateral dançarina, agora é cabeleireiro. Então, o cara mudou funções, cara. Ele tava no Milan, cara. Ele jogou no Milan, agora ele tá no Udinese. Mas já jogou no Milan. É bem simples, velho. O ataque do Milan é Nian, Luiz Adriano, Baca. Baca é bom, né? Só que ele é meio idiota, né? Ai, meu Deus. Que pariu. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ai. Cada um tem a sua vida. Idiota foi hoje ter falado, né, cara? Não, foi, você não devia ter falado dos caras do Milan. Podia ter tido mais, ele né, ter mano? Pulado o Baca. Ele ter pulado ele. Não, podia... Tem o Vaca também, né? Tem o Baca e o Vaca. Caralho, mano. Caralho, velho. Cara, eu quero saber como tá a vida do Branco. Porra, cara, vamos... Ah, calma, cara. Vai passando a notícia aí, te encaixa a notícia no meio. É, próxima notícia. Tá bom, então vamos embora pra nossa próxima notícia. Gol. Político satanista é candidato ao Senado dos Estados Unidos. Aê, caralho. E o melhor, ele não tem o menor pudor em invocar os princípios da organização culto satânico. Eu só achei... Cara, esse parado existe, velho. Eu já conheci, não conheci, tipo, sabia que tinha em algum lugar. O quê? Igreja satanista? Isso tem. Não, existe, existe. Eu já vi, tipo, tinha um... Na cidade onde eu estudava, tinha um perto da minha escola. Daí, de vez em quando, apareceu um bode morto lá. Sério mesmo, assim, tipo, na rua. Caralho, que sério, não é zoeira, não, é real. Assim. Caralho, mano. Mas, não, mas calma lá, existe um culto ou uma igreja satanista do lado da sua rua? Não, não era, não sei, acho que era um culto. Não era uma igreja. Ah, era um culto, era tipo uma galera na garagem, as cadeiras de plástico. Não sei dizer, acho que era mais que isso. Acho que tinha um anfiteatro. Então era tipo os maçons, maçom satanista. Mas nessa. Tô curioso agora pra saber sobre os satanistas da localidade de crime. Caralho, mano. Eu fiquei chocado com o bagulho. Tinha um bode morto na frente da rua. Caralho, mano. Mano, não quero nem comentar sobre o cara aqui que tá se elegendo satanista. Só quero falar sobre os satanistas e o Craig agora. É só o que importa. Cara, mas esses caras aí do culto, eles tinham... Eles falavam uma palavra secreta no culto, que era Aldrich. O cara tá... E Aldrich Hayek também foi citado por Michel Temer, né? Aí você já faz o paralelo aí, né? Sim, ele falou isso e logo depois teve aquele pigarro demoníaco dele. Não, aquilo foi o demônio se exaltando na voz do Temer, na realidade. Aquilo foi Beelzebu, velho. E foi. Não do mangá. O capiroto, o mochila de criança. Né? Não é? Porra, com certeza, gente. Bem... Chupetinha do inferno. Chupetinha do inferno. Caralho, mano. Bem, então é isso. Vamos para nossa próxima notícia. Sentiu a saudade do Bill? Porra. Muita, claro. Grande artilheiro. Adorava quando ele artilheiro no Corinthians, né? O Carlos jogou no Botafogo quando ele fazia, jogo, fazia gol no Botafogo. Ele jogou no Botafogo, não jogou? Jogou. Porra, eu não sabia, mas ele tem cara de que jogou do Botafogo, cara. Não, mas ó, ele jogou e, inclusive, pro Botafogo, ele é o segundo maior craque da história só atrás do Garrincha. É Garrincha e Bill. Nada, tá maluco, cara. Nós temos Túlio Maravilha. Tem Pimpão também. Pimpão antes. Claro, mas o Túlio Maravilha era foda de verdade, ele mano. Mas eu não falei sacanagem. Fazia gol de mão e o caralho. Não, o Túlio, cara, o Túlio deve ter feito até gol de pau, tá ligado? A bola dele ter vindo batendo o pau dele e ele. E aí entrou, tá ligado? Eu lembro que no final da carreira do Romário, o último ano dele lá no Vasco, falavam sobre ele ser banheira. Aí, se eu não me engano, tinha um comentário dele. Pô, é que vocês esqueceram do Túlio Maravilha. Esse é o comentário do Romário. Ele teve uma época que era triste, né, mano? Tipo assim, como a gente fica falando do jogador, assim, procurando o jogador. Eu tô aqui na página do Wikipedia do Bill. Apelidos do Bill. Lá vem. Bill... Chernobyl, Bill Bill, Ibrahimobil, Bill Lepolep, Bulldog, Destruidor de Leões, Bill Latelli, Búfalo Bill, Ibrabilmovic, Bill Zemar, Pilada Fatal, Bill Lepolep. Esse foi o meu. Guilada Fatal. Esse podcast já tem nome, cara. Caralho. Vou botar isso. Lembra-se que Pilada Fatal tem dois L's. É Pilada Fatal. Pilada Fatal. Pilada Fatal, justo. Caralho, Pilada, hein? Ibrabilmovic. Biolotelli. Tio Bill é foda. Mano, Bill, mano, que atacante, mano, que cara foda. Não tem o Bill, mano? Caralho. Cara, melhor que o André, velho. Caralho, mano. Caralho, mano. Você já virou o André no Corinthians andando de ônibus, cara? Eu vi essa merda, bem feio. Essa é muito boa, cara. Tem. Cara, que qualquer dia desse, ele no posto de ônibus, o ônibus passa direto, cara. Jogue água nele, filha da puta. Tem uma. Essa imagem será pra colocar no post? Vou colocar. O André? André no ônibus. Cara, é bizarro, velho. Não é? Pegar as imagens. Cara, é idêntico ao André, né, mano? Mano, não, cara, é o André. É o André. Cara, o Tite confiscou o carro dele por causa do pênalti. O cara tá lá com a bolsa lá, não tá? Tipo assim, sentado, na boa. Mas é tipo, parece que tem até a mesma idade com o André, mano. É, tem um cabelo do André, a cara do André. Não é, mano? É o André, velho. Só que no ônibus. Tipo, acho que ele aproveita o sósia, mano. Deve estar se disfarçando pra curtir aí, mano. Tá indo pra balada, tá ligado? pra encher a cara, que é isso que o André faz, né, mano? Enche a não, cara. Não, o André na balada ele não enche a cara, né? Na balada dorme, como já vimos naquela foto dele lá. É isso que o André faz, vai pra balada e faz pênalti. Caralho. O André vai pra balada dormir. Caralho. Que não consegue dormir em casa, né, mano? Podemos ver, ó, pela essa foto que eu acabei de mandar aí, ó, tá aí, ó, na balada do vídeo. Caralho, é muito engraçado. Bem, você imagina do André, velho? O André, uma de boca aberta. Essa imagem vai estar no post. É uma das melhores imagens. Essa imagem vai estar tomando em várias vezes, velho. Ele... Mas assim, eu durmo assim normalmente, cara. Tipo na balada? Não, cara, se pegar o ônibus. Não, se não, pro ônibus, lugar, cara. Mano. Ah, eu durmo assim tipo no ônibus. No chuveiro, quando eu acordava de manhã pra ir pra aula. Caralho, mano. Eu já contei que eu já fui espancado pela minha mãe no chuveiro. O quê? Cara, tipo, não precisa. Cara, eu tava tomando banho. Eu era pequeno, assim, eu devia ter, sei lá, uns 11 anos de idade. Minha mãe me acordava e me colocava no chuveiro pra ir pra de manhã. Só que assim, eu não gostei muito de ir na aula, tá ligado? Daí, tipo, ela me deixou lá, me colocou dentro do chuveiro, ligou a água e tal. E daí foi fazer outra coisa e saiu. Daí, porra, eu não queria ir na aula, né, mano? Daí, quando ela voltou pra ver se eu tava pronto já, eu tava no chuveiro deitado no chão. Eu tinha simulado um desmaio. Daí ela, tipo, começou a... Tipo, filho, acorda aí, filho, o que aconteceu, não sei o que, não sei o que. Daí eu tava lá fingindo, né, mano? Daí ela começou a ficar assustada pra caralho. Daí, até a hora que eu não aguentei, comecei a dar risada. Daí ela pegou, me levantou pelo pescoço, me colocou na parede, deu um tapa na minha cara e não falou comigo uma semana. Caralho! Eu pensei que ela ia te surrar, ela só te deu um tapa, mano. Não, mano, mas foi aquele tapa, mano. Não, sabe, tipo, não foi dor, mas foi assim, mano. Fiquei muito mal, velho. Foi pior que. Isso aí não é nada, velho. Se ela tivesse sentado, pô. Isso aí não é nada, cara. Eu acho que isso aí tá de boa. Você saiu no lucro. Mas você imagina, mano. Você volta desse banheiro e tá um moleque deitado no chão do chuveiro, assim, ó. Mas é a ideia. É a ideia da criança, né, mano? Vou simular um desmaio no chuveiro, né? Fazer aqui a cena de morte. Fingir a cena de pra morte. Pra não ir na aula. Seu próximo pega passo era o quê? Pegar a gilete do seu pai e colocar ketchup no pulso? Caralho, cara. Ô, cara, mas tu era burro, né? Porque tu foi rir, cara. O quê? Ah, mano, que eu tinha 11 anos, né? Ô, Carlos, me surpreende você perguntar pro Crive por que que ele tava rindo. E o Carlos ainda acha, que se eu risse o desmaio ia funcionar, né? Cara, não, mas tu teria apanhado, tá tranquilo. Mas você podia ter fingido acordar, né, Crive? Dá umas tremidas, tá ligado? É muito mais engraçado, tá ligado? Filho, acorda. Pô, mas tirei o soninho aqui. Tá dormindo. Aqui, pô, dormindo. Pá. Só dormindo no chuveiro, pá. Nada demais. Caralho, mano. Bem, então é isso. Vamos pra próxima notícia. Né? Porque nem teve notícia. Nem teve. Porque essa, até agora não aconteceu a notícia, não é? A gente ficou falando do Bill o tempo inteiro. Qual era a notícia mesmo? A notícia é: Ronaldinho Gaúcho atuará em filme com Jean-Claude Van Damme. Nossa, mano. Só fala uma coisa, mentaliza. Oscar. Cara, eu vivi pra ver isso, cara, na moral. Melhor filme de todos os tempos, cara. O Ronaldinho vai derrotar seus oponentes de drible. Gerações, cara. Caralho. Mano, esse filme, mano, é que você tem que ter noção do elenco desse filme. Esse filme chama Kickboxer Retaliation, né? Que é o novo filme do Van Damme e tal. E aí o elenco tem Mike Tyson, Paige VanZant, Dave Bautista, Gina Carano. Esse é o elenco do filme. Cara, na moral, que filmão, cara, na moral. Eu tô surpreso onde o Ronaldinho entra. Porque, tipo, é assim, tem muito lutador. Tem o Mike Tyson, tem os lutadores do UFC, tem o Bautista, Gina Carano e tal, né? Só lutador. E aí tem o Ronaldinho. Eu acho que o Ronaldinho podia ser o grande vilão. O grande vilão do filme. Eu acho, cara, eu acho que o nome do filme tem que ser o maior rolinho de todos os tempos, porque junta os rolinhos do Ronaldinho com o espacate do Van Damme. Cara. Esse é o maior rolinho de todos os tempos. Mano, sabe o que... Cara, da boa, vai ser, sabe o quê? Vai ser um campeonato assim, tipo o Torneio das Trevas do Rock Show. Que Torneio das Trevas? A gente tá falando de... Cara, a gente tá falando de Jean-Claude Van Damme, é tipo... Tijolo. O Dragão Branco. É tipo tijolo não que revira. Que é o quê? O torneio, caralho! Não, mas você tá usando a referência errada. Vai tomar no cu. É o torneio do tijolo. O Grande Dragão Branco. Isso, do Grande Dragão. O Ronaldinho vai ser que nem o Chong Li. Isso, tijolo não revida, não é mesmo? É isso aí. Tijolo não revida. Ele vai ser tipo... Não, acho que ele vai ser aquele maluco que lutava capoeira. Mano, eu tô ligado. Mano, pra mim o grande golpe é tipo assim: o Ronaldinho vai vir, ele vai meter o rolinho no Van Damme, o Van Damme cai no espacate, tá ligado? O rolinho faz ele ficar no espacate, ele não consegue sair, tá ligado? De tão absurdo. Podia ser tipo isso, mano. Não, cara, ele vai dar o rolinho no Van Damme, vai levantar a bola atrás dele, vai dar aquele chute de costas que o Ibrahimovic vive dando na cara do Van Damme. Aí o Van Damme vai desmaiar. Spark é um chute. Isso aí. Aí o Van Damme vai desmaiar e o Ronaldinho, pra comemorar, vai dar dois hang loose pra Deus. Dois hang loose pra Deus. E o narrador vai gritar: um hang loose de pé! Caralho, mano. Velho, mano. É muito louco, mano. Porque o Ronaldinho vai dibrar os socos do Mike Tyson, tá ligado? Aí já transformou o Ronaldinho no protagonista do filme, né? Mas ele só pode ser o protagonista. Cara, é o Ronaldinho, cara. Ele é muito maior que esse cara. Se ele não for o protagonista, ele vai dar um rolinho no filme. Nossa, mano. Caralho, mano. Tipo, ele vai desviar dos socos do Mike Tyson enquanto faz embaixadinha, cara. Isso é muito louco. Mano, eu pensei numa piada. Mas imagina uma piada tão ruim, mas tão ruim, que eu fiquei com vergonha de mim mesmo de falar. Conta. Não, mano, você não quer escutar. Não, eu quero. Esse filme vai ser um curta-metragem. Porque ele vai vir num rolinho. Não. Parabéns. Cara, conta mais. Achei muito ruim, conta mais. Mano, depois da minha piada do Arsenal no último podcast, eu tava tão feliz que eu tava vindo uma sequência boa. Posso... Mano, mas ó, se o Ronaldinho um dia, caso ele jogue na China, ele só vai dar rolinho em primavera. Nossa. Nossa. Oh, meu Deus. Sério, não tem salvação. Não tem salvação. Aí depois perguntam por que o podcast não tem milhões de visualizações. Caralho, mano. Caralho, mano. Vamos pra próxima notícia, meu. Pelo amor de Deus. Está gol! Então vamos para a nossa próxima notícia. Vinheta que vocês só escutaram uma vez. A gente tem, não é bem uma notícia, tá? Mas a gente tem aqui uma lista. Por que Sandy e Júnior são a dupla que o Brasil precisa de volta? Acho que todo mundo aqui é fã de Sandy e Júnior, certo? Sempre, cara. E... Inclusive, vamos juntar um dinheiro pra comprar o jogo do Aquário aqui, né? Vamos. Então, Eu sempre fui mais fã do Júnior, assim. Não, a gente tem aqui a lista, então vamos passando pela lista rápido que a gente comenta sobre Sandy e Júnior. As músicas deles eram inegavelmente famosas. Com certeza. Isso é verdade. Não, eram muito famosas. Não eram pouco famosas, eram bastante famosas. Aí temos sim, até hoje. Até hoje, né, mano? Aí a fama dele é imortal, cara. E não morre, não, final. Caralho. Mano, mas é sério, na nossa infância, era tipo, Sandy Júnior era... Porra. Dig Dig Joy. Nossa, Dig Dig Joy. Dig Joy. Aquela... Dig Joy é, eles cantaram a música do Cavaleiro do Zodíaco, velho. Foi. Cara... Dig Dig Joy, Dig Dragon Ball, cara. Então... Eu me cantei desse jeito. Bem, aí a gente tem a seguinte... Vem lutar comigo. Aí a gente o Piccolo tem... é meu amigo. Aí a gente tem a próxima aqui. Os clipes eram super bem produzidos. É, eu mesmo. Eles eram bem produzidos. Pra mim, quando eu penso, pra mim, é nova maneira de invocar um dragão, cara. Nossa, não. Aí eles também, eles falam dos visuais do Sandy e do Júnior, que eram super estilizados. Era da hora, tinha Gothic, né? Gothic. Tem até aqui a foto, a Sandy com o cabelo na cara, Júnior cheio de maquiagem. Exato. Entendeu? Muito louco. Aí a gente tem a quarta, que eu acho que é assim, uma das mais importantes. O cabelo do Júnior ditava moda capilar muito antes do Neymar. É verdade. Todos os cabelos. Eu sempre gostei mais do Júnior. Mano, só uma parte aqui. Vocês já viram a foto do Júnior no miojo? É a próxima notícia. É o próximo tópico. Júnior foi o muso do miojo. Nossa, mano. Como não se apaixonar? Caralho, essa foto, mano, ela é muito caralho. Ela é muito mano, nojenta, você sabe qual é a história? Qual a história dessa parada aí? Não sei. Qual que é essa foto? Eles fizeram um ensaio pra uma revista teen que era. O tema do ensaio era os 7 pecados capitais. Esse aí era a gula. Nossa, a gula do Júnior. Eu acho que mais é mais porque todo mundo queria comer o Júnior, mano. Acho que até a Sandy queria. Aí a gente tem a próxima é muito boa também. Sandy representava uma legião de meninas que não tinha beijado na boca. Exato. Você vê, a Sandy sempre ditou isso aí, né? E ela até continuou aqui que a próxima, e logo em seguida uma legião de meninas que não queria mais ser santinha. Sim. Olha só, e logo depois uma legião de meninas que queria dar o cu. Exato. A Sandy é o retrato de uma geração de meninas, já, cara. Exatamente isso, cara. Você vê, a Sandy aí se apresentando. Aí tem um dado muito interessante. Junto com Ivete Sangalo, Sandy Jr. foram um dos únicos artistas a lotarem o Maracanã em um show. Caralho, era na época que tinha geral ainda. Sim. É, a época que o Maracanã era grande. É muita gente, cara. É tipo, provavelmente é público máximo, mano. Devia ter gente até no fosso, velho. Caralho. Mano, quantas mil pessoas dava esse Maracanã cheio? 120. Não. Era aí, 120 mil. Não, mas contando a galera do show. Cara. Arquibancada mais no campo. Assim, eu sei que é diferente, mas por exemplo, o jogo Brasil-Uruguai na Copa de 50 tinha 150 mil pessoas. Sim, devia ter mais então, porque ocupa o espaço do campo. Não, né? não devia ter mais, eu acho. Não devia, mano. Porque o jogo do Brasil-Uruguai na 50 foi onde não tinha metro quadrado pra ninguém ali mais, porque porra, a galera invadiu e pá. Não, sim. Aquele jogo lá, cara, é tipo igual o metrô no Japão, cara. É o mesmo lugar onde duas pessoas conseguem ocupar o mesmo espaço. Ah, sim. Não, mas nessa época, mano, botavam 100 mil pessoas no Murumbi, velho. Também. Botava. O Murumbi cabia 120 mil pessoas. Era um bagulho louco, mano. Bagulho louco, velho. Bem, na próxima aqui, eles falaram... Sandy e Júnior sempre foram muito amigáveis com seus fãs. Quem fosse no show sempre conseguia uma foto com eles. Caramba. Verdade. É verdade. Exemplo de humildade, que artista que faz isso hoje? Nem youtuber faz. Ah, mano, o Danny Boy fazia também. Caralho, mano. Eu tenho uma foto e um autógrafo do Danny Boy. É sério? Sério. Cara, só que deve estar guardado, mas eu tenho. Porque ele foi fazer um show na minha escola com, sei lá, 30 pessoas. Você sabe que você precisa achar um registro disso, né? Você precisa mandar. Então, cara, mas... o show durou acho que duas músicas, porque tinha abelha na minha... Tinha uma abelha na minha escola. O quê? E... Não, tinha abelha perto do lugar onde ele tava cantando na minha escola. Uma abelha picou o mamilo dele. Não. Daí o show acabou. Nossa. Não. Não, é sério. Eu tava acreditando. Eu tava acreditando. Até o fato de você falar que ele fez. Pô, cara, eu não tô mentindo, velho. Eu tava acreditando até ali. Agora já. Cara, eu vou chamar um amigo meu que também tava no show. Não, não. Pra... Eu só vou acreditar se você tiver a foto. A foto sua com o Danny Boy e do mamilo do Danny Boy picado pela abelha. Exatamente. Vai ter pra menino mais inchado, tá ligado? Cheio de tesão pra dar e push. É o único jeito de eu acreditar nessa sua história, cara. Danny Boy, Danny Boy, deixa eu tirar uma foto do seu mamilo pra provar que você tomou um ferrão nele. Posso ver seu mamilo, Danny Boy? Genial. Cara, tô desacreditando, é real a história. É que é você falando, mano. Não tem como acreditar. Aí tem a próxima parte aqui. Sandy Jr. faziam duetos incríveis. E aqui tem uns exemplos, como Henrique Iglesias, Laura Pausini e Andrea Bocelli. Caramba. Olha só. Parece mentira, né, mano? Cara, o Henrique Iglesias é muito bom, cara. É muito bom, cara. Muito bom. Ai, caramba. Aí tem mais aqui. Tem uma parte que a Sandy é fofa, mas todo mundo sabe. A Sandy é fofa mesmo. Aí tem aqui. A série Sandy Jr. deveria ter uma continuação. Nossa, mano. Assistia pra caralho, velho. Não, mas é sério, mano. Assistia muito isso, velho. Caralho. E no final do episódio tinha um clipe da dupla. Isso aí eu não lembro. É. Tinha o Marcos Mignon, cara. Nossa, caralho, mano. Tinha o Marcos Mignon na época que ele era o Mignonzinho ainda. Caô, isso. Até que ele evoluiu, sério mesmo? Cara, qual é a caô, idade, caralho, mano. Procura aí, série Sandy Jr. Marcos Mignon. Sim, eu tô ligado, mas qual a idade desses putos, cara? Porque eles parecem ter 15 anos até hoje. A Sandy parece ter 10. Sei lá, mano. Acho que deve ter uns 35, né? É, uns 35. A Sandy tem 33. Aí. A Sandy tem 33? Aí, então o Júnior tem 24. Fim de que... É, e o Júnior Sandy tem 2. Mano, a Sandy, até o esposo dela, se ele comer ela hoje, dá pedofilia, mano. Porque exato. De tão nova que ela parece, mano. O esposo da Sandy Júnior não é o cara que joga no Santos? Não, não, cara, não faz isso, não vai pra esse lado, cara. Não, inclusive foi bom levantar isso porque tem um famoso tweet de um palmeirense ameaçando o esposo da Sandy de porrada pelo que ele falou contra o Palmeiras. Nossa, mano. É porque é Lucas Lima também, né, mano? Não, o pior foi o jeito que eu falei, o esposo do Sandy Júnior, né, como uma entidade. Mas eles são uma entidade, mas é, cara. Eles nunca se separaram. É, Sandy Júnior, sempre foi assim, mano. Inclusive, sempre tinha aquele mito de que, na verdade, eles eram siameses e separaram, né? Mas... Não, mas eles eram gêmeos, não eram, né? Não. Parece. Mas, cara... Então aí, Sandy Jr. ainda tem mais aqui, deixa eu ver. Eles eram artistas completos, faziam filmes, séries, novelas, até fizeram um grande filme Aquário. Né? Cara, não tinha uma novela com a Sandy que chamava, sei lá, Estrela alguma coisa? Estrela Guia. Estrela Guia, isso mesmo. Estrela Guia. Eu lembro de assistir o primeiro episódio disso, era ruim demais. A Sandy tentou por muito tempo ser a cara, como é que é? Ô Lucas, vamos lá. Como é que é? Era cantores... Atores, tá ligado? Eles faziam tudo. É a abertura de anime e dublação, né? Sim. Abertura de anime. E engraçado, porque o esposo da Sandy, dublagem, né? Ele. O Lucas, lembra? Ele. O jogador do Santos, ele faz vários projetos de música de anime. Eu não sei se vocês estão ligados, né? Sim. Faz vários bagulho de música de anime com erudita. Ele é um músico bom, não é? É, fudido. Lucas Lima. Não é bom. Ele é fudido. Eles são músicos fudidos, esses caras aí. Sim, sim. Jogador de futebol também. Não, é, entre todos. Tem tanta possibilidade com a bola. Nunca não se esqueceu como... dele. Ah, lá, camisa 10, pô, camisa 10. Seleção, né? Porra. É, então, e vale lembrar 13, porra, que Sandy Jr. foi tão universal que até nos games apareceu com um jogo de aquária. Que a gente tem que fazer aqui a vaquinha pra comprar o jogo. R$150 no Mercado Livre. Sim, isso. Vamos comprar o jogo do Aquaria, né? Fazer a representação. Inclusive, a gente tem que arranjar também o jogo do beijo do vampiro, cara. Não, é verdade. Não, mas acho que não vai dar, não, hein? Vai dar, não. Os dois? Os dois aí já é muita grana, né, gente? Porra. Galera aqui não trabalha, né, mano? É difícil. Aqui é trabalhar. Não, você o trabalha. O Lucas também, até no sábado. É, inclusive. Inclusive, faço parte do grupo ali do satanista, né? Uhum, você votaria no senador satanista? Com certeza, porque ele fala que é importante trabalhar nos sábados, né? Então é isso. Essas são as notícias dessa semana. Vamos embora. A gente ainda tem muito o que falar de futebol. Então segue o bonde. Futebol aqui, começar falando do futebol do mundo, né? Finalmente aconteceu a final da Champions League, certo? Aham. E foi muito, nossa, cara, decepção, cara. Dá desgosto de falar, cara. Eu não sabia, eu não dá consegui, desgosto, mano. Não consegui dá realizar desgosto, o que eu falei. Cara, foi Champions, essa foi, cara, inclusive. Cara, inclusive, eu quero mudar de assunto, cara. Cara, não quero falar sobre isso. Não, juro pra você, mano. Essa foi a Champions League mais sem graça de todas, mano. Na moral, eu juro pra você, mano. Podia ser a mais legal, mas foi a mais sem graça, velho. Porque assim, com todo respeito, o Real Madrid foi campeão e tal, velho. Mas, cara, o Real Madrid não é de longe, nem de longe, assim, o melhor time da Europa, cara. Não é nem de longe, velho. Caralho, mano. Eu realmente fico... Cara, quando aconteceu a partida... Eu tava muito concentrado e eu achei, tipo assim, que quando começou o jogo e começou a acontecer, eu falei, mano, vai dar pro Atlético de Madrid ganhar, tipo, não, não é possível, tá ligado? Tipo, pra mim tinha certeza, porque não, em nenhum momento o Real Madrid jogou, mano, sei lá, cara. Não, eu achei que, tipo assim, o Real Madrid, o jogo poderia ser muito bem qualquer resultado. Eu não acho que o Real Madrid jogou mal, mas também não acho o Real Madrid um time brilhante, tá ligado? Não acho, eu acho que, tipo assim... Eu não acho o time... Eu acho que, cara, o Real Madrid... Cara, ele podia ser eliminado por muita gente nessa Champions League, tá ligado? Ele era muito inferior a muita gente. Ele pegou a chave mais fácil, ele pegou os confrontos mais fáceis de todos, cara. Mano, o Real Madrid ganhou... E no último jogo, vamos falar sobre o último jogo... O primeiro tempo o time do Real Madrid jogou muito bem, tá ligado? O time Real Madrid realmente dominou muito o Atlético no primeiro tempo. Só que acabou o primeiro tempo, acabou ali. Não fez mais nada, cara. Eram lapsos que aconteciam no meio do jogo, algumas jogadas, começava aí. Não, teve caras que desapareceram no jogo. O Cristiano Ronaldo. Nossa. Não, o Cristiano Ronaldo jogou na bola. Tipo assim, teve três caras. Tipo assim, eu acho que o Zidane manchou muito errado no segundo tempo, porque ele tira pra mim o cara que tava comandando o meio campo do Real Madrid, que fez a melhor partida dele da temporada, que foi o Toni Kroos. Foi a única partida que ele jogou de verdade, né? Foi a melhor partida do tempo para o Toni Kroos. Em compensação, o Modric não jogou tão bem. O Cristiano Ronaldo jogou nada. O Cristiano Ronaldo zerou a partida, não fez nada. O Cristiano Ronaldo, coisa difícil, coisa dificulta pra ele, o cara não faz nada em campo, né, mano? Bom, vamos ser sinceros. A defesa do Real Madrid, mano, Sérgio Ramos e Pepe só fizeram bater. Pepe, então, nada além de bater. Tipo assim. Mas o Casemiro jogou bem. Acho que o Sérgio Ramos jogou bem. Eu acho que o Sérgio Ramos jogou bem. O Pepe. Cara, quando o Ferreira Carrasco entrou, o Ferreira Carrasco brincava com o Pepe, né, cara? Não, e o Pepe, ele tava correndo igual cachorro louco, cara. Você viu as faltas que ele fazia? Era coisa estúpida, cara. Tipo, caía em cima do cara. Ele tentou uma ali. Não sei se foi em cima do Ferreira Carrasco, que ele dobrou as pernas em cima dele, mano. Bagulho idiota, coisa de criança. Foi no Fernando Torres. Foi no Torres. Eu achei assim, o Casemiro jogou bem. Jogou na mesma de que, tipo assim, no primeiro tempo nem tanto. Eu acho que no primeiro tempo foi realmente muito mais pautado pelo Modric. Mas no segundo tempo, voltou aquela ideia de, tipo assim, toda jogada do Real Madrid tinha que começar no Casemiro, e o Casemiro tinha que sair pro jogo, e tinha que fazer acontecer. E, tipo, e quando não era no Casemiro, não ia pra lugar nenhum, tá ligado? Tipo assim, eu não sei o que acontece. Claro, pra mim foi o destaque pra mim da final pro lado do Real Madrid, cara. E pra mim é o destaque do time. Quando ele teve em campo, Bale na Liga Europa, na Champions League inteira, ele é o destaque do time. Foi ele que fez tudo. Mas eu acho que é muito. Foi ele que. Ele, a jogada do gol, cara, é uma jogada dele, velho. Ele que puxa ali a bola de cabeça pra colocar no meio da área. Mas no final do jogo, também as bolas estavam. Eram todas em cima dele. Tanto que ele era o cara mais cansado no campo do Real Madrid. E você via que toda vez, ligação pro Bale, e o Bale forçava pra entrar na área, pra forçar um cruzamento, pra tentar fazer alguma coisa. Era ele que tava insistindo. E pra mim, é um representante de toda a temporada e pra mim de todo o tempo que o Bale passou no Real Madrid. Um jogador excelente, que nunca teve mal, mas que fazia, sempre fez o trabalho sujo, fez todo o trabalho e que no final todo mundo esquece quem faz o gol da vitória é o Cristiano Ronaldo, tá ligado? Uhum. Tipo, pra mim é isso, o Bale. Desculpa, o Cristiano Ronaldo é 0 e o Bale é 10 e tipo assim, não, o Cristiano Ronaldo não fez nada, assim como em todas as decisões. Porque sempre, nas outras decisões, quem decidia era o Benzema, tá ligado? Era o Bale, não era... De Maria. Não, de Maria é o que eu tô falando dessa temporada. Foram os caras do outro jogo. Sim, é o que eu tô falando dessa temporada. Sim. Mas nas outras, sim, de Maria também. Cristiano Ronaldo nunca foi o cara... O Cristiano Ronaldo nunca fez... Eu nunca vi uma partida decisiva pra caralho com o Cristiano Ronaldo em cima, velho. Não, desculpa, na época eu sei do que Real, cara não. É um grande acho jogador. Que na época do... Ah, Manchester, nem do Manchester, cara. Sim. Nem do Manchester eu vi. Isso, nem do Manchester eu vi. Eu acho que... mas percentualmente pra decisivo por decisivo, o cara, Bale no qual, Tottenham qual, era... Qual foi o jogo decisivo do Manchester aí? O Manchester foi eliminado. Ele perdeu uma Champions pro Barcelona, com ele não fazendo quase nada em campo. Sim. Aquele ano que ganhou do Chelsea também não foi grandes lá coisas que ele fez. Sim. Na partida final... Eu acho não, que... cara, eu concordo contigo. Jogo decisivo do Cristiano, ele chegar e decidir. Tem um jogo que eu vou lembrar. Um jogo que é uma final de Copa do Rei entre Real Madrid e Barcelona. Que ele bate gol decisivo, tá ligado? Não, e tem aquela repescagem Suécia e... Em Portugal. Suécia e Portugal, que aí o jogo foi só ele e Ibrahimovic, sim. Sim, foi disputa dos dois e ele ganhou. Mas, cara, no Real, assim, sinceramente, cara, eu não... Porra, toda vez que chega uma partida decisiva, o cara some em campo. Contra a Juventus, sumiu em campo. Contra o Atlético, sempre some em campo. Por mais que ganhe, sempre some em campo. Sim. É engraçado, né? Porque o Griezmann tenta. Sumiu também em campo também. Mas não vai, né, cara? Cara, depois que o Griezmann perdeu o pênalti, nada. Mas é engraçado, cara. Um pênalti perdido, velho, é muito... Puta, é muito triste, cara. Porque... E o pior é que o pênalti depois que vai decidir, que é o do Juanfran, cara. É um pênalti que me deu uma tristeza, mano, de ver o Juanfran perdendo. Porque ele, porra, fez uma puta Champions, tá ligado? Pô, o cara tava dominando a lateral e aí, puta, que merda, velho. E o pior é que, tipo, cara, assim, quando ele perdeu o pênalti, eu vi o Carlos mandando no grupo do WhatsApp. Se fosse o Klein, fazia. Caralho, né, mano? Porra, mano. É triste. Tá doido, velho. Cara. Velho, bom, sabe cruzar. Eu acho que é muito. Sei lá, cara. É pior que é muito broxante essa final, cara. É uma final broxante, cara. Tipo, não passa de um replay e que. Pra mim, só me passa, tipo, a sensação de, tipo. Injustiça, tá ligado? Tipo, eu não acho injustiça pelo jogo, eu acho injustiça pela campanha, sim, tá entendendo? Pelo Real Madrid, porque eu acho que não era pro Real Madrid estar ali. Se fosse o Barcelona, eu aceitava. Se fosse o Bayern de Munique, eu aceitava, tá ligado? Tipo assim, mas... Cara, eu acho que se o Real Madrid tivesse pegado qualquer um desses times, ele seria eliminado, cara. Sim, mano... Eu não vi nenhuma partida empolgante do Real Madrid esse ano. Nenhuma. Eu acho que assim... A gente sabe o que é isso? E nem essa foi. Sim, porque pra mim, se o Real Madrid tivesse, vamos supor, pego o Tottenham no lugar do City, não teria passado, cara. Essa é a impressão que dá, tá ligado? Tipo assim... Não, porque assim, cara, compara os últimos vencedores de cada Champions League, os últimos vencedores, e fala se esses times não eram muito melhor que o Real Madrid, que foi campeão, cara. O Real Madrid de 2014 era muito melhor que esse, o Barça do ano passado era muito melhor que esse, o Bayern de 2 anos atrás era muito melhor que esse. Sim. Esse time, cara. É um time... Cara, o último time bosta que ganhou a Champions assim, foi o Chelsea. Foi o Chelsea. Ah, mas o Chelsea foi na... Mas era na defesa, né, cara? Era uma situação diferente. Ele sempre jogava como o não favorito. Mas é diferente, né, cara? É o diferente Chelsea. Dessa relação. É que nem o Corinthians campeão da Libertadores é o Chelsea campeão da Champions League, né, mano? Essa merda aí. Mas, cara, eu... Porra nenhuma, vai se fuder, cara. Respeita o Corinthians. Eu acho que assim... A gente não tinha Davi Luiz, filha da puta. Não, por isso que vocês ganharam o final do Mundial, né, mano? Mas... Eu acho que o Chelsea tinha o Davi Luiz, né? Exato. Exato. Exato. Eu acho que... É, sei lá, cara. Eu não consigo concordar com isso, cara. Real Madrid é um time que não empolga. Que não tem consistência tática. Que, tipo assim... Pra ganhar os jogos, precisa jogar nas costas de alguns jogadores que precisam ser fundamentais. Tipo assim, não é um todo ali. Desculpa, joga nas costas do Casemiro fazer o trabalho sujo ali. Joga nas costas ali do Modric resolver no primeiro tempo. Joga nas costas do Bale fazer as jogadas. Tipo assim, joga nas costas disso, não é um time de verdade. Zidane fez um trabalho... Sei lá, ele fez o trabalho dele lá, aprendeu a ser técnico Luxemburgo, tá ligado? Aprendeu qualquer projeto e foi isso, velho. Sei lá. É tão empolga, né, cara? Foi tão sem graça, tá ligado? É triste? Não é triste, é triste, cara. Tipo, é até engraçado. Num ano que a gente tem o campeão mais absurdo de todos os tempos, que é o Leicester, tá ligado? Que é tipo a vitória pro futebol, a gente tem o Real Madrid, tá ligado? E o campeão da Champions é o mais decepcionante, tá ligado? Olha onde a gente chegou, saca? Tipo assim... Porque acaba essa temporada do futebol europeu e, tipo, o herói do futebol é o Leicester, um time que ninguém nunca ouviu falar, que era um time de segunda divisão. E o Real Madrid, que é o campeão da Champions, é o, tipo, o time decepcionante, tá ligado? O time que não deveria ser campeão, sabe? O que aconteceu, cara? Onde foi que... Cara, tipo, eu acho que o principal foi assim... Os jogos mais bacanas dessa Champions foram com o Atlético, né? Foi a quarta final e a semifinal. Alguns deles, né? Nós tivemos outros jogos bacanas. E outros jogos foram de times menores. Benfica, sim. Zenit, que fizeram ótimas partidas, à carte aí. A Arsenal e Bayern de Munique na fase de grupos, tá ligado? Tipo, foram... Sim. Não foram... Mas, não, mas o que eu digo é assim, cara. É, na final... Parte, assim, digamos que 60% desse título do Real Madrid, ou até mais, foi ter feito aquele gol de cabeça, cara. Foi. Aquele gol mudou completamente o jogo. Mudou completamente o jogo. Porque foi um gol de bola parada, que é uma coisa que o foi uma jogada ensaiada, boa até, mas assim, é uma coisa que o Atlético sempre se deu bem, que é na bola parada. Não era pra perder. O Real Madrid também. Mas assim, depois o Real Madrid teve algumas chances no primeiro tempo, depois se fechou. Nisso que ele se fechou, cara, o Atlético jogou como time que propõe jogo. Sim. Que propôs, fez o gol. Sim. Demorou, perdeu chance, perdeu pênalti. Mas ele entrou como time que propõe o jogo, colocou um 4-3-3 ali, colocou o time pra frente e foi, tá ligado? Eu acho o grande erro do time do Simeone foi o modelo tático de Inter, tá ligado? O começo da porque partida. Ele joga o Coke pro... porque ele joga o Coke pra ponta, principalmente pra jogar na costa do Marcelo, e tipo assim, o ideal era jogar alguém rápido ali, era pro Carrasco ter entrado naquela ponta. Entendeu? Foi no segundo tempo, ou o Griezmann, pra você... Cara, todo mundo sabe que o Marcelo é bom marcador, o Carvajal é melhor marcador, né? Sim. E aí você tem que esperar o Carvajal se machucar pra entrar o Danilo, que fez a partida horrível, pra você ir lá e atacar. Tipo, não, começa atacando, tá ligado? E aí você, o que aconteceu? Você matou o Saul, só não jogou nada, nada, o jogo inteiro, nossa senhora. Você matou um Cole, que quando jogava aberto pro canto, enquanto quando ele atrás, você no começo do jogo, colocava tudo nas costas do Gabi. Porque sim, aquele. Ou aquele. Alguma coisa Fernandes lá não é um jogador, tudo isso. Sim. Augusto Fernandes, né? Que é o outro volante. Sim. Não é um jogador, tudo isso. Coloca tudo nas costas do Gabi. E aí fica foda, né, cara? Eu achei, tipo. Eu achei a formação ruim do Simeone, tá ligado? O Real Madrid mandou bem fazer aquele gol, depois não fez muito mais coisa no jogo, sumiu, alguns jogadores do Real Madrid sumiram, o Atlético conseguiu, fez o gol e tal, mas não consegue propor tanto jogo quanto precisa, que é uma coisa que eu acho que tem que mudar pro ano que vem, se já não perder todas as peças que tem, como Griezmann, como outros jogadores, sei lá, grandes bons jogadores, não dá pra dizer porque a maioria do time é velho, mas perdeu o Griezmann, perdeu o Jimenez, perdeu o Oblak. Eu acho que tem que arrumar um cara que saiba propor mais um jogo e consiga mais que o Atlético jogue quando está perdendo, porque pensa esse ano na Champions League, o Atlético em nenhum momento esteve perdendo o jogo que precisava necessariamente ganhar. Sim. Não teve nenhum momento, sim. O Atlético não consegue jogar se tiver nessa posição, entendeu? Eu acho sempre que jogar frente do placar ou de igualdade. Eu acho que, complementando o que você tá falando, Crave, acho que passa muito pelo primeiro volante do time do Atlético, sempre marcador. Tipo, você tem um Xabi Alonso, por exemplo, aí com o primeiro volante, mas você consegue propor o jogo ali de trás, tá ligado? E você consegue liberar mais o Koke e o Saúl, por exemplo, pra sair pro jogo. Mas o Koke não é esse cara, esse meia mais armador do que um volante de pegada mesmo? Sim, mas eu vejo ele mais como o protótipo de Iniesta, tá ligado? Aquele cara que pega a bola, vai carregar, vai armar o time, mas mais na frente, entendeu? Vai, volta. Xavi também fazia muito isso. Eu tô falando do primeiro volante, aquele cara que vai sair o jogo, que vai conseguir, porra, jogar lá de trás, tá ligado? É muito o papel que o Busquets faz de vez em quando no Barcelona, que tipo assim, ele surge ali no meio, tipo, é tudo enrolado, ele surge, dá um tapa na bola, dois, e consegue fazer o time do Barcelona se aceitar no meio do campo. É um cara que joga atrás, mas tem a qualidade de saída de bola. Tipo, sim, exatamente. Jogar um Kanté, que ele vai marcar pra caralho e vai sair com a bola e tá suave. É, o Matuidi. O Matuidi, porra. O cara que faz essa Eu tô dizendo que ele é um cara que cadê muito bem o time do Atlético, porque ele é um cara que corre muito, chega toda hora no ataque. Marca, sabe, ele entra nesse esquema do Atlético de Madrid. Jogar atrás, chuta de fora pra caralho também. Então, cara, mas o problema do Atlético de Madrid é que ele faz muito bem as coisas dele, só que quando ele erra, é muito difícil dele recuperar, cara. Ele não tem. Ele tipo assim, ele tem aquele esquema tático dele que funciona muito bem, só que ele não consegue sair daquilo, você tá entendendo? Ele não tem uma variação. É muito diferente. Ele não tinha muito no limite. É muito diferente. Pode falar. Não, é que eu ia falar que ele é muito diferente de um time, por exemplo, que tá longe de ser tão bom quanto. Não sei se tão longe assim, mas como o da Juventus, que geralmente é um time que joga muito na base da reação e que muitas vezes consegue, entendeu? O Bayern de Munique. Ah, tipo... mas o Juventus é o Pogba, o Juventus tem o Marquise, o Juventus tem. O Dybala. Sim, tem uns caras foda no time da Juventus. O jogador diferencial do Atlético Madrid é o Griezmann. Que é um ponta que varia pra atacante, não é um cara armador. Os melhores jogadores são o zagueiro, que é o Godin, o Griezmann e o Carrasco, por exemplo. Não, mas cara, você pega. Mas ele é muito dependente do Griezmann mesmo. Porque você pega os gols que o Atlético faz, o Griezmann arma, toca pra lateral, vai pra área, o cara faz tudo, entendeu? Sim. E eu vejo muito o Griezmann saindo agora do Atlético de Madrid como um time tipo. Eu também vejo. Tipo, eu não. Apesar de eu adorar esse time, tá dando tudo. Tipo assim. E a gente ir bem, a gente não consegue ganhar, tá ligado? E ele ir pra outro clube simplesmente. Vou ganhar. Meu medo é esse time virar um Valência, sabe? Nossa. Um time que fez uma La Liga excelente em 2001, foi duas vezes vice da Champions e desapareceu. Porque nunca conseguiu. É um time que tem o negócio de não conseguir ganhar. Conseguiu, não conseguiu ter a glória, sabe? Ele chegou tão próximo, ele conseguiu muito com tão pouco, mas não chegou na glória, entendeu? É o time que não consegue. É o mal do time que não consegue ganhar. É aquele time que chuta no gol, mas a bola não entra, tá ligado? Tipo assim, Não importa o que faça, velho. É o Arsenal na Premier League, tá ligado? Não vai. Não vai, tá ligado? Não importa o que faça, cara. É tipo, sei lá. É. E o pior é que a gente acredita, a gente torce. Não tem como não torcer, tá ligado? Tipo, porra, a gente vê o trabalho do Simeone. Puta trabalho que o cara faz. Tanto os jogadores novos, diferentes. O Atlético de Madrid tem... Sei lá, e aí termina e ganha o Real Madrid com esse time, assim. Porque se tivesse perdido pro Bayern de Munique, tá ligado? Tudo bem, mas tipo, passa do Bayern de Munique, passa do Barcelona, passa de todo mundo, tá ligado? Caralho, mano. Mas olha, eu acho que principalmente o Cruyff, ele cantou a pedra no jogo contra o PSV. Mas, tipo assim, esse time do Atlético de Madrid, ele gosta de sofrer, é um time que cria pouco, é um time osso, entendeu? E aí, na hora que teve que propor o jogo e tudo mais e tal, conseguiu fazer o gol, mas também não conseguiu mais, tá ligado? Porque teve chance de virar a porra do jogo. Sim. E sabe o que é pior? Você vê isso no Atlético de Madrid, e mesmo assim o Real Madrid não conseguiu, por exemplo, definir a partida, cara. Mesmo assim. Cara, a minha opinião sobre o time do Real é que, tipo assim, primeiro eu acho que o Dani mexeu mal pra caralho. Porque ele não é um bom técnico. Ele não sabe ser técnico. Não adianta as pessoas falarem, o cara foi campeão no primeiro ano. Ele não é um bom técnico. Ele era melhor acho que se ele tivesse. Ele não tivesse formação ainda. Mano, era melhor. Sim, mas se ele tivesse. Mas os caras estão forçando a dizer que o cara é foda, porque ele foi campeão no primeiro ano. É, não é, cara. Eu acho que se ele tivesse tirado o Modric e ele entrado em campo, ele teria sido mais efetivo. Tá ligado? Certeza. E eu não duvido nada de que ele ainda conseguisse jogar pra caralho. Ia meter outro gol de vôlei. Mano, ele já ensinou o Marcelo a dar o rolete, mano? Porra, mano. Não, ele tá quase ensinando o Marcelo a marcar, né? Não, aí não exagera, cara. Não rola, né? Não rola. Não exagera, cara. O Marcelo encontraram um dicionário dele quando ele tava na quinta série. Tem a palavra lá, marcação, e tá riscada de caneta em cima. Pois, ele tá melhorando, viu? Ele tá melhorando a marcação dele, pelo menos. Eu acho, esse último jogo agora... Mas você pode... Perceber, ele não apareceu tanto. Mas é isso que eu ia falar, tipo, esse último jogo agora contra o Atlético... Ele fez uma boa marcação. Tipo, é claro que o Griezmann some do jogo, mas quando ele abre Griezmann e Carrasco, o Atlético só cria pro lado do Danilo, tá ligado? Pro lado do Marcelo, o Atlético não cria. O Danilo também. Vamos falar, o Marcelo é um jogador que tem bolas, velho. Vai bater pênalti? Vou bater pênalti. Não. Tipo assim, o Marcelo, pelo menos... Quer não. E o pior, o Marcelo é mais decisivo em final, essas coisas, que o Cristiano Ronaldo. É mais muito baixo. Porque. Muito baixo. Quer ou quer não? Quando você vê que o time tá apertado, o Marcelo faz isso muito. Ele vê que tá apertado, mano. Ele pega a bola e ele carrega. E ele vai até a área e foda-se. Vou driblar dois, vou enfiar no gol. E ele vai. Ele acredita. O foda do Marcelo, cara, é que ele consegue fazer um jogada que muito lateral não faz, que é a jogada de diagonal. É. Porque ele tem muita habilidade. Ele faz muito esse tipo de jogada. Ele curte muito. Não, eu acho limpar dentro. Isso. Sim. Eu acho que o Marcelo é um jogador muito inteligente, cara. Tipo assim, tirando a parte da marcação que ele tem essa falha, quando ele passa no meio campo, ele consegue perceber o tipo de jogo que o time precisa, tá ligado? Quando o time precisa de um cara entrando de diagonal de forma aguda, ele entra. Quando ele tem que trabalhar como meia pra tocar a bola e fazer a bola rodar, ele abre. Ele fica, né? Quando ele precisa de um cara aberto pra esticar o campo, ele abre, vai até ali de furo pra fazer os cruzamentos, entendeu? Sim. Nesse quesito, eu acho o Marcelo um jogador muito inteligente. Não, ofensivamente... Ele é muito bom jogador nesse quesito. Passando meio campo pra frente... Ofensivamente, o Marcelo é brilhante, cara. O melhor lateral ofensivo do mundo, eu acho. Cara, eu acho. É, não, ofensivo com certeza. Se você tem um time... Que eu acho que não é o time do Real Madrid. O melhor eu não acho. Eu acho o Alaba mais lateral completo que ele. Completo. Mas ofensivamente eu acho ele melhor. Sim. Não, ofensivamente ele é o melhor, entendeu? Tipo assim, ele não é o completo. Cara, entendeu? Não dá pra você esperar o Felipe Lan sair do Marcelo, entendeu? Não vai acontecer, entendeu? Ei, rapidinho, deixa eu dar uma adendo do que o Drive falou. Nessa parte de ofensividade, o Marcelo Marcelo, ele é um dos poucos laterais do mundo hoje que ele desequilibra jogo. Porque a gente tem o quê? A gente tem os dois do Bayern, o Alaba e o Lan, os dois desequilibram o jogo. Sim. Algumas vezes. Tem o Marcelo e é difícil passar o outro. Às vezes o Daniel Alves, quando tá na bem. Sim, Daniel Alves. Pode ser. Entendeu? É, quando tá bem é quando o Busquê ou o Mascherano livra a barra dele, né? Então. Mas é. Mas ele dá uma desequilibrada, né, mano? Porra, ele faz o dele, né, mano? Tipo, mas é difícil você achar um lateral que faz isso. A final do... Cara, eu acho que tem outro cara que desequilibra jogo, mas eu não prefiro nem comentar aqui. Bruno? Vocês vão me xingar. Ah, caralho. Pô, Bruno? não, Bruno não. O Douglas? Mas eu acho que o Bellerin desequilibra jogo. Bellerin corre. Ele corre bastante. Eu acho ele, cara, desculpa, eu acho ele bom demais, velho. Ele é bom, mas... Não. Eu acho ele bom demais. Eu acho ele um ótimo lateral, cara. E ele tá melhorando. Mas calma. Calma. Ele tá melhorando. Ah, ele é bom, velho. Bom demais. Ei, ô, Crive. Mas o Moreno também desequilibra o jogo. Ele é a favor do time adversário. É, cara, juro pra você, mano. Na final lá da Copa da UEFA, ele foi o pior jogador em campo, velho. Cara. Foi mesmo. Você, mano. Foi ele. Cara, o Coutinho apareceu naquele jogo. É, cara. Mas o Moreno, ele consegue ser ruim, viu, cara? Consegue ser ruim, mano. É que às vezes ele fica equilibrado, porque o Klein também ajuda a ficar igual, assim. Que porra. Não, o Klein é bom, velho. Klein é bom, respeito. Não, Crive. Klein é bom. Ai, caralho. Não, cara. Eu respeito o Klein, só não acho ele melhor que o Fran. Nunca. Tá ligado? Mas tudo bem. É, Champions League, essa foi a final. É isso. É, já foram decididos. Posso terminar um ponto? Pode. Uma pergunta, cara. Vocês acham que o fato do Atlético de Madrid não conseguir propor o jogo, que é uma coisa que eu acho que eles precisam pra conseguir ser campeões? Eu acho. Você acha que o fato deles não conseguirem fazer isso passa pelo quê? Eles não terem jogadores ou o Simeone tem uma limitação como técnico nesse ponto? Eu não sei se... Eu acho que, assim, mistura um pouco dos dois. Eu acho que a forma com a qual o Simeone gosta de jogar, a forma com a qual ele vê o jogo, ela meio que... Como eu vou dizer? Ela tendencia o time. Ela tendencia os jogadores. Queira ou não, esse time do Atlético de Madrid, a escalação... E você vê isso nos jogadores que eles têm em campo. As opções de volante, principalmente, que nem a gente comentou, como eles jogam, são uma tendência da forma com a qual ele gosta de jogar. Então, quando ele precisa fazer algo diferente, acho que por essa vontade, por essa tendência que ele tem de jogo, acaba faltando as peças que podem mudar esse tipo de situação, tá ligado? Falta, óbvio, que falta esse tipo de opção. Ele tem muita opção dentro dos substitutos das próprias peças que ele tem. Sabe, você tem um substituto do Carrasco, um substituto do Gabi, um substituto de... Mas não tem um cara. Então agora vamos botar um... Cara diferente. Cara, desculpa, eu lembrei de uma parada que eu assistindo um jogo, eu lembrei disso. Eu falei, cara, esse jogo é um jogo... O final, no caso. Esse jogo é um jogo tão pro Arda Turan entrar, cara. Sim. Fiquei pensando nisso o jogo inteiro, cara. Mas eu pensei em dois caras, na verdade. Eu tava pensando, se entra um Turan, se entra um Diego, na época do Diego do Atlético de Madrid... Já fazia uma puta diferença, tá ligado? É nesse tipo de jogo que o Atlético de Madrid precisava de um cara que pudesse, por exemplo, um cara pra mudar, pra colocar, por exemplo, um Ozil, tá ligado? Que é um meio ofensivo, é diferente. Não existe esse eu tô falando Ozil como espécie de jogador, entendeu? Tipo, pra mudar realmente, pra colocar ali e ter outra coisa pra fazer esse time. Não tem. Ele tem, tipo, substitutos exatos pros seus jogadores, entendeu? É tipo o Dunga não convocar o Marcelo e convocar um lateral que seja. Que jogue igual o Felipe Luiz. Ao invés de ter a opção de ter um lateral ofensivo como o Marcelo e o Felipe Luiz, entendeu? Aham. Uhum. E essa que é meio que a ideia que eu vejo aí desse time do Atlético de Madrid. Acho que acaba que se força tanto a fazer isso, sabe? Dessa forma, bem. Que quando precisa fazer outra forma, não consegue, tá ligado? É tipo... É diferente, porque a gente vai falar desse time por muito tempo ainda, que é o time do Leicester. A gente vê o Leicester jogando atrás, segurando o jogo, botando bola pra frente, fazendo gol, certo? Mas a gente já viu... Quantas vezes a gente já não viu o Leicester ganhando e jogando lá atrás? Tomando de 2-0 e tendo que virar a partida e virando a partida. Sim. Ah, entendeu? O Leicester tinha essa opção. Entrava o Loa, tá ligado? Entrava o King, tá ligado? Ele mudava a posição do Albright. Mas eu acho diferente. É diferente. É diferente. Mas é um porque time capacitado. O Leicester, ele tem o jogador que o Atlético de Madrid não tem, que é o Mahrez. Sim. E o outro que é o... O Mahrez consegue pegar uma bola ali e meter pra um cara na cara do gol, sabe? O Atlético cara, não tem esse cara. Sim. Cara que cairia bem no time do Atlético, mas que ele não esteja tão bem no time dele atual. Juan Mata. Ah, não acho, cara. Eu acho o Juan Mata um jogador tão superestimado, velho. Eu acho que ele. Hoje em dia. Eu acho um cara habilidoso que não faz tanta coisa. Sabe? Eu acho... Cara, mas ele esse cara pode se dar perto do gol e dar o tapa e botar o Griezmann de novo na cara do gol, tá ligado? Sabe um cara que é um cara que tá pra sair do Manchester. E ele não é um cara que deve tá caro, não, né, velho? Pra ser contratado. Não, ele vai sair do Manchester, cara, que ele é brigado com o Mourinho. Eu acho que tem um cara que eu colocaria assim que. Eu não sei, eu acho que seria uma opção muito viável, até porque ele joga atrás, joga na volância, que seria o Thiago Motta, tá ligado? Mas ele é velho demais, cara. Ele seria um Gabi, mano, da vida. Mas eu acho que joga melhor, entendeu? Melhor. Porra. Ah, cara. O Mota ele propõe mais, cara. O Mota ele tem eu muito acho mais o Matuidi muito mais. Não, cara, o Matuidi assim, custa uma fortuna, né, mano? Eu vou opções viáveis. É, traz o Verratti, traz. Então, você quer trazer os caras que custam uma fortuna, beleza, né, mano? A gente torna esse time excelente, tá ligado? Mas, tipo, eu tô falando, opções viáveis, né, cara? Sim, sim. Tipo, porque não dá pra... Ah, janela do Atlético de Madrid. Não, dessa vez a gente vai mudar aqui. Vamos trazer o... A gente precisa de um atacante mais consistente. Quem que é o cara mais caro que o Atlético já trouxe? Acho que é o Jackson Martínez, né? Foi. Jackson Martínez era caro. Mas não custa mais que esse cara aí. Que o Matuidi, não. O Matuidi é mais caro. Com certeza. O Juan Mata acho que não vai sair tão caro assim, né, velho? Mata não sai tão caro. O Mata é uma boa opção, acho que é uma boa opção, sim. Por mais que eu não goste muito dele, acho uma boa opção. Porque o Mata tá de saída e ele não vem bem, assim. Então... Ele vai voltar pra Espanha também, né? Sim, sim. Que é uma boa pra ele. E eu acho que ele cai no time muito encaixado pra ele, porque é o time que ele não precisa se desgastar com marca. São, tá ligado? Dois caras marcam. Ele pode jogar livre, do jeito que... A melhor... Quando o Mata joga melhor no Manchester, é quando o time pode jogar a bola nele... Pra ele fazer, tá ligado? É quando acho ele que o melhor tempo do Mata é quando ele tá no Chelsea. E aí ele é o cara central do meio campo, tá ligado? É nisso que eu tava pensando. É nesse cara aí. Então, essa referência que eu falei. Eu não vi ele jogando muito no Chelsea também. Ele jogava bem no Valencia. O Valencia também jogou muito bem. Sim. Mas é. Eu acho que assim, é uma boa o Mata, porque ele vai ser mais barato e ele. Eu acho que é isso. Talvez o Mata não seja. Ele não é um craque. Porra, não é o Matuidi, né, mano? Mas ele dá essa opção que o Atlético de Madrid precisa. E eu acho que também precisa. O Torres melhorou. Mas ele precisava de um atacante consistente, cara. Pra ficar... Queria trazer o Diego Costa, né, cara? De volta, né, mano? Esse era o cara que faz... Esse cara faz falta também. Que era o cara que podia jogar bola nele, que ele matava o gol, tá ligado? Ponto. Cara, eu acho o Fernando Torres tão um cara tão, tipo assim, às vezes você precisa dele e não tem. Às vezes você não espera nada dele e tem, você tá entendendo? Sim, sim. Não, mas é, tá certo. Eu acho que assim, eu acho que é óbvio que melhor ele tá. Melhor ele tá. Só que é muito disso, tipo, nessa final, outros jogos ele, porra, o Torres foi o cara do jogo. E tem jogos que ele é o... Ah, ok, é o Torres. Tá lá, mas não tá fazendo nada também. Tá lá. Saca? Tipo, não... Sei lá, cara. Não é um cara que você pode confiar sempre. Tipo, não é um Morata. Que você joga... Ah, o Morata... Você pode confiar no Morata. Ele vai lá fazer os gols, não se preocupa. Sempre a mesma coisa, mas... Sempre bom, tá ligado? Não é isso. Então, tipo... É. Mas é isso. Champions League. E acabou. E agora a gente vai esperar. Quando que vai sair o sorteio do... Da definição dos grupos? Será? Eu não lembro da... Ah, tem a fase, de, tem a fase de grupos ainda? Não, é do teu sorteio É, aí tem... Não, tem que ter os playoffs ainda. Então, tem que ter os playoffs. Tem que ter os... Mas já teve a colocação das bolinhas, já não teve? Das... Cara, não, é, já sei, você sabe quem é o cabeça de chave, né? Que mudou. Os cabeças de chaves agora são os campeões. Né? Então, é, o Leicester vai ser cabeça de chave. Provavelmente o Leicester passa de fase, porque os times que vão ser abaixo, teoricamente, abaixo dele, né? Sim. É mais fácil ele pegar alguém fraco. Mano, esse Leicester, se fosse o mesmo time, esse Leicester é Leicester, mano, passa das partes. Que não vendeu ninguém ainda, né, também, tem que ver isso. Mas não. Também tá no começo da janela de transferência. Tá, tá. A única certeza, praticamente, é que o Vardy não quer sair, eles vão manter a zaga, o Drinkwater, esse pessoal, assim. Mas o Arsenal ofereceu... Só que eu não sei se é, tipo, um ano da vida dos caras que eles foram fodas, tá ligado? É, então. Não sei se vai ser... Eu acho que, assim, a gente já comentou sobre isso, sobre alguns caras que são... Que são bons e tal, e que vão ficar, outros que não. Eu sei que o Arsenal ofereceu, você viu a bolada que o Arsenal ofereceu pro Kanté, né? Pagar, não vi não. Pagar a multa e os caras não viu isso aí? Eu não lembro quanto que dava. Cara, eu acho que o Arsenal, velho, não falta tanto pra eles formarem um time bom. Acho que só, o problema é que o Arsenal não gasta em jogador top. É difícil demais, cara. Eu acho que o Arsenal tinha oferecido quase 20 milhões. Por exemplo, se o Arsenal tivesse um atacante, centroavante foda. Se tivesse um outro zagueiro melhor, um lateral esquerdo melhor, o time, talvez um pontinha melhor, fechava o time. Não acho, entendeu? Só que o problema é que não gasta muito dinheiro. É. Cara, um atacante foda. Benzema é foda. Benzema. Cara, quer ver o cara que podia cair bem no time do Arsenal? Lacazette, bom. Ele, o problema do Lacazette é que eu vejo muito time do Arsenal precisando de um cara forte, talvez, tá ligado? Um cara mais alto e meio forte. Mas um jogador de área mesmo, pá. Tipo o Lukaku da vida. O Lukaku é bom, cara. O Lukaku é bom. Porra, fez uma boa temporada. BTQ. O BTQ é o Lukaku. Cara, é bizonho, cara. O BTQ é bizonho, velho. Mano, se eu fosse o Liverpool na época, no meio do ano, eu tinha oferecido uma troca entre BTQ e Jackson Martínez. Na hora, pra ver o que ia dar. Mano, sabe um atacante foda que podia estar no Arsenal? Caleri. Atacante foda. Ô, mas não desdenha, não. Sabe um atacante foda que podia estar no Arsenal? Sabe o atacante hoje que podia estar no Arsenal? Bill. Não. Ibrahim ou Bill? Esse. Bill Lotelli, cara. Pô, o Arsenal podia contratar o Balotelli, hein? Não. Caralho, Olivier Bill. Olivier Bill. Giro Bill. Bem, então é isso. Vamos embora, a gente vai falar de futebol nacional agora. Então vamos embora falar de futebol nacional. Vamos começar falando de seleção brasileira? É. Aff, cara. Porra, eu pensei que ia plantar assunto bom agora, sei lá o que, aí você vem com essa. Ah, caralho, mano. Não, mas olha, tem um assunto. Que a gente fala de Grêmio Líder, cara. Não. Eu quero falar de essas merda. Não, a gente vai falar disso. De brasileirão. De seleção brasileira. Eu quero falar de brasileirão. Eu quero falar de que é o futebol brasileiro de verdade. Posso cravar aqui quem vai ser o craque da Copa América? Quem? TH Ganso. Sabe que ele vai ficar no banco e nem vai jogar, né? Que absurdo, cara. Que absurdo. Não, cara, olha só. Vai entrar em campo, vai dormir, vai fazer uma jogada, acho que não vai dar nada. E vai ser o craque, mano. Mano, olha só. Eu tava falando isso pro Carlos antes. Eu queria comentar da seleção brasileira. Porque todas essas contusões que aconteceram na seleção melhoraram o time da seleção brasileira. Vocês perceberam? Eles eu também acho. Cara, eu fui vendo as contusões e eu fui falando, caramba, essa seleção tá ficando melhor. Tá ficando... Cara, quem que é o lateral esquerdo que não é o Marcelo e... E o Felipe Luiz? Ele... É o do Atlético Mineiro. Nossa, mano, outro. O Marcelo é muito melhor que esse cara. Eu tinha chamado... Cara, eu faço... Cara, o Wendel é melhor que esse cara. Não que esse cara seja ruim, velho. Não que esse cara seja ruim, mas é um cara pro Atlético Mineiro, né, velho? Sem o Felipe Luiz... Mas é o que eu falei, cara. O Wendel do Bayern Leverkusen fez uma ótima temporada. Então, eu ia falar isso pra você. Sem o Felipe Luiz, pra mim era Marcelo e o Wendel que eu convocaria, mas... Felipe Luiz machucou? Não, tá lá. Não, tipo, se ele não tivesse, entendi. Então, é, sem o Felipe Luiz, eu convocaria o Wendel e o Marcelo. Entendeu? É, mas melhorou a seleção porque agora temos Casemiro. Melhora com deve ser o titular, né, velho? Sim, sim. Tanto que o Luiz Gustavo pediu pra sair da seleção. Mano. É. Vocês ficaram sabendo. Vai até sim, tem que ter Casemiro. Tem que ter Casemiro. E pra mim, cara, eu jogaria só com o Casemiro. Esquece o outro voo. Nada de Elias. É, eu também colocaria o Casemiro, assim, já partiria pro Felipe Coutinho, já. Não, então, Casemiro, Felipe Coutinho, é que, mano, tá sem o Douglas Costa. Aí fode um pouco isso. Ah, né? Mano, mas dá pra jogar com o William e com o Felipe Coutinho, velho. Dá pra jogar com... Sim, sim. O Douglas Costa é mais um ponto, o Felipe Coutinho é mais um meia. Dá pra jogar com, tipo, o Felipe Coutinho na mesma posição do Douglas Costa, só que é um pouquinho mais recuado, um pouquinho armando. Cara, mais. Dá pra jogar, sim. Dá pra jogar Casemiro, Renato Augusto, Lucas Lima, Felipe Coutinho e William. E o Ganso? Onde é que entra, Ganso? Não, onde é que... O travante. Não, dá pra botar o Ganso na meia também. Dá pra você colocar o Ganso na meia. O Ganso, eu acho ele mais cerebral, mais melhor de... Vamos botar assim. Melhor de jogador do que o Renato Augusto. Só que o Renato Augusto é o cara que pode fazer o trabalho de volante, tá ligado? Ele recompõe. Mas hoje o Ganso, ele é uma opção muito mais ofensiva. Agora no São Paulo ele tá chegando muito mais. Ele tá subindo. Sim, eu concordo. Tá mais na frente. Tipo assim, eu acho que, por exemplo, se você vai jogar numa seleção, Casemiro, né? Que é o 1-2, né? No meio. Lucas. Você entendeu o que você falou? O quê? Opção ofensiva, time do Dunga. Ofensiva. Verdade. Time do Dunga. Verdade, isso não faz sentido, hein? Esqueci que a gente não tá falando de futebol, a gente tá falando de polo aquático. O Dunga só entende polo aquático. O atacante titular vai ser o Jonas. Com certeza, já meteu o gol. Já cartão de entrada já, ó. Tô aqui, não me tira. Tira esse idoso filha da puta aqui do meu lado. Fica confundido. E tipo, isso foi em 2 minutos, cara. 2 minutos que ele precisou dar o cartão de visita. Cara, sabe o que eu achei engraçado? O Jonas precisa ser o artilheiro da Europa. Precisa o Ricardo Oliveira contundir pra ele ser convocado. É um absurdo, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Precisa do Kaká contundir, velho. Kaká, mas o Ganso entrou no lugar do Kaká. Quem contundiu que eles chamaram o Lucas? Foi o Douglas Costa? Foi o Douglas Costa. Aí ficou o Lucas. Não, o Douglas Costa contundiu. E aí chamaram o Kaká. O Kaká contundiu e chamaram o Ganso. O Lucas é outro cara. Então, mas essa seleção, sério, com o Lucas, dá pra jogar com o Lucas na ponta, tá ligado? Ah, dá pra botar o Lucas na ponta e trazer o Coutinho pra meia, sim. O Lucas, ele tava jogando no PSG também pela ponta esquerda. E razoavelmente bem também. Então, sendo sincero, eu gosto muito mais do futebol do Lucas do que do William. Ah, mas o William não dá pra tirar, cara. Não, é que o Lucas ele tá no próximo momento, cara. Sim, mas tipo assim, mas iam jogar os dois, gente. Não tem dá problema. Pra jogar os dois também. Dá pra jogar os dois, dá pra jogar. Pô, mas eu não sei o que vocês estão falando aí que dá pra jogar os dois. Vocês sabem, cara, quem não vai jogar isso? Vai jogar o Oscar, cara. Acabou. É verdade. Pô, tem o Oscar, mano. Vai jogar o Oscar. Vai jogar na real, vai jogar. Casemiro e Elias. Vai jogar Elias. Exato. Vai jogar e Fernandinho. Puta, tem Elias e Fernandinho. Aí vai ter Renato Augusto e Lucas Lima e Oscar. Davi Luiz. Davi Luiz não foi convocado. Davi Luiz não foi convocado, cara. Não. Mas porque tava machucado. Nada, cara. A zaga é Miranda e o Gil jogando na China. Gil da China. Caralho. E o Marquinhos, Miranda, ó. E Thiago Silva, né, mano? E o Marquinhos. Totalmente, né? Cara, mas. Cara, eu concordo com os caras que foram convocados pra zagueiro nisso aí, cara. Tirando o Gil que foi pra China e acho que gente da China não pode ser convocada. Mas, porra, Gemerson e Gabriel Paulista, acho justo, cara. Marquinhos, pá. Ah, mano, acho que. Cara, eu acho que Jeromel muito melhor que Gabriel Paulista. Eu também acho. Eu acho que o Jeromel precisa ter uma chance nessa zaga. Cara, e o Jeromel, cara, tem cara de jogador do Dunga, assim. Né? Não tem cara, mano. Do Grêmio lá, o Gauchão. É. Grêmio. Não, o problema cara... é que o Dunga é do Internacional. Sim, não, mas cara, eu tô falando do Gauchão. Ele faz, tipo, bloqueio dos caras do Grêmio. Tá, é verdade. Cara, acabou por isso que ele não levou o Ronaldinho. Eu, pra mim, essa zaga, cara, estaria aí Thiago Silva tava convocado, Marquinhos tava convocado. E eu não sei não, viu, cara? Eu sei. Eu convocaria o Jemerson só por aquele cartão amarelo do carrinho do Davi Luiz com 2 minutos de jogo. Cara, eu acho que assim, o Jeromel vale muito. Eu acho que o Naldo tava fazendo uma puta temporada, tá ligado? É, Naldo é bom também. Porra, e ele é um cobrador de falta que a seleção não tem, só tem o William agora, né? É o... Não, igual o Naldo, tem o Hulk, pô. Não, sim. Tem o Hulk também. O Hulk joga na meia. Esquerda. Então, mas o Hulk pode botar ele na meia. Felipe Coutinho e Hulk. Que Dunga, meia, cara? Ele Dunga, é atacante, porra. Dunga. É Dunga, caralho. É verdade. É Dunga, caralho. É quase igual o Bambam. Porra, aqui é Bodybuild. Aqui é no Dunga. Máximo, no máximo ele vai jogar de ponta esquerda, cara. Ou de atacante. Vai colocar ele pra jogar na meia. Cara, você tá pensando que você é técnico. Cara, ele é Dunga. Ele chama de Zenit, cara. Ele só convoca o Hulk porque ele é grande, mano. Caralho, é verdade. Tinha esquecido. Felipe, o Firmino também era pra ser centroavante. Sempre foi, né? Na seleção do Dunga. Firmino foi convocado? Então acho que não, né? Não. Porra. Mas quando era convocado, era centroavante. Os melhores caras do Liverpool jogando de falso 9. Foda. O cara não convoca também. É. Cara. Meu irmão. Caralho, vocês estão achando que essa porra é técnico, mas vocês estão achando que é Guardiola, que é Tite, mano, porra. Não, mas Craig, é Dunga. Para pra pensar. Assim, ele vai convocar, olha só. Vai posicionar tudo errado mesmo. É isso que a gente espera. Calma aí, tem o que a gente esqueceu, tem Gabigol, velho. Tem Gabigol nessa seleção. Tem Gabigol também, mano. Acho que já tava na hora de dar uma chance pro cara, mas não sei lá, velho. Não é problema dar uma chance pro cara, tipo assim, eu acho que não é problema você dar uma chance pro cara, tipo assim, sendo que vamos supor, ah, você tem o Jonas e tal, o Gabigol se convoca, mas não é o titular da equipe, tudo bem. O Dunga. Não sei, mas Crave, presta pra pensar. Se machucar agora o Renato Augusto, já tem uma chance do Firmino ser convocado. Já é. Vai. Porra, mas machucar mais alguém, cara. Tem que machucar mais gente, né? Tem que machucar, né? Eu acho que o Renato Augusto não pode ser convocado. O cara joga na China, mano. Mano, ninguém que joga na China. Os caras não tem mais porte físico. Se for pra chamar a galera da China, mano, chama o boy bandido, que é o artilheiro lá. Chama aquele... O Tardelli. Aquela porra que jogava lá. Não o Everton Ribeiro, outro. Ricardo Goulart. Chama esses caras logo. Diego Tardelli. Quer zoar mesmo? Vamos zoar. Luiz Fabiano. Pode chamar o Luiz Fabiano. Inclusive, Jadson. Inclusive, chama o Luxemburgo, não? Pra ser o técnico, avacalha a porra toda de uma vez. Ah, vamos avacalhar então, mano. Você Adriano. Quer chamar esses caras aí? Vamos zoar. Como com o Adriano, né? Aí, só a favor, camisa 9 da seleção. É o que eu sou. Nossa. mano, é sério. É que o brasileiro só começou agora. Mas se tivesse começado um pouco antes, grafitão titular, velho. O Dunga tinha convocado de certeza, velho. Grafitão titular. Tinha certeza absoluta do que isso aconteceu. Não sei nem como não aconteceu. É, eu realmente também não sei. Acho que se machucar mais um atacante é ele mesmo. Cara, vamos cravar a Copa América aí, cara? Pra mim vai ficar entre o Uruguai e a Argentina, mano. A Argentina peida. Ah, fica entre os dois. Messi vai jogar? Não, por causa que você. Eu não sei se. Isso aí é notícia que a gente devia ter dado e eu esqueci de botar. Que o Macri interviu na AFA e a Argentina podia sair da Copa América. Não, isso é verdade. Eu tô jogando essa dúvida. A Argentina vai jogar? Eu acho que joga, sim. Joga. Centenário, cara, é o grande chance se a Argentina ganhar alguma coisa, velho. Mano, centenário da Copa América. Você acha que os caras vão tirar a Argentina? Pô, o melhor time é o da Argentina. Os melhores jogadores da Argentina. Mas eu acho que o Uruguai ganha. Sim. O Uruguai não peida, cara. O Uruguai é um time que não peida, mano. Suárez sinistrão, velho. Caralho, sabe o que seria louco? Aí, Saints Store. Colômbia é campeã, gol do Armeiro, e ele puxa o mesh de cabelo. Ele dançando o Armeiro com o mesh de cabelo. Cara, seria muito louco. Não, ele dançando o Armeiro com um pompom, só que o pompom é uma peruca. Mano, seria muito louco se o Davi Luiz tivesse, aí o Armeiro vai lá e raspa o cabelo do Davi Luiz, tá ligado? Não ia ser louco, mano? Caralho, mano. Isso sim que é o esquema, mano. Não, mas sério. Ou então, até melhor. Foi bom. Ou então até melhor. Chile campeão de novo e o Vidal joga uma Ferrari lá no Grand Canyon, tá ligado? Bate o carro lá no bagulho, né, mano? Esse é o esquema, né, velho? Quem nada, cara, cara, ele chega campeão. Em campo, na caralho, final, uma mano, Ferrari. Caralho, tá bom. Quem vai ser o campeão da Copa América? Pra mim vai ser o Uruguai esse ano. Acabou. Já falei, Uruguai. Uruguai. Ah, você do contra, vai argentino. Não vai, velho. Você do contra não é votar na Argentina, você do contra é Venezuela. Tá bom, então tá bom, você do contra pra caralho, campeão vai ser a Colômbia, com o gol do Armeiro, foda-se. Cara, o Colômbia ainda tem chance, mano. Quero ver você falar Bolívia. Melhor é, não, caralho. Bolívia. Crive, quantos pontos no bolão? Foi, né? Quantos pontos no bolão vai fazer valer essa porra dessa aposta do campeão da Copa América? Porra, foda. Você vai valer um ponto. Um ponto. Certeza. Não, faz uma coisa então. Vou fazer Pera aí, vamos fazer uma coisa então. Tem que acertar a final vale um ponto. E quem acertar o campeão ganha 3 pontos, tá bom? Final vai ser Brasil, Uruguai, Uruguai vai ser campeão. Final vai ser Uruguai e Chile. E Uruguai vai ser campeão. Cara, final Argentina, Uruguai e Argentina vice de novo. Cara, final Venezuela e Bolívia. Venezuela e Bolívia. Venezuela campeã, gol de Maduro. Aquele gol da Universo. Panamá e Honduras, gol do canal do Panamá. Não, sério. É, a final vai ser Argentina e Uruguai, a Argentina é campeã. Nossa, eu pensei que o cara ia ter coragem de apostar na Venezuela. Não tem coragem não, cara. O cara propõe... Não, vou apostar na Colômbia, então. Tô bancando, vou apostar na Colômbia, então. Vou apostar o time merda já, Colômbia, então. Final Argentina e Colômbia, a Colômbia é campeão com o Dormiro. Porra, aí sim. Finalmente, alguma coisa decente. Tá, mas é isso. Vamos virar que a gente vai falar de Brasileirão agora. Falar de Campeonato Brasileiro, finalmente começou, e como de costume no começo do Brasileiro, tá tudo muito louco. E ninguém comenta silêncio. Nada. Ninguém comenta nada. Eu achava que era falar o que tá muito louco, mas... Não, porque nenhum dos candidatos tá lá, tá ligado? Quem que são os candidatos? Que a gente apostou, a gente postou no último quem podcast. Quem são os candidatos? Bolsonaro, Lula... Não, cara. Ó, pra você ter uma noção, o Flamengo tá em quarto lugar, velho. Porra. Cara, olha só. Ah, tipo, é o seguinte, velho. Tá todo mundo ganhando, todo mundo perdendo, tá ligado? Caralho. Não, tá loucura, tá ligado? Mas olha só, uma coisa que o Crave falou, e eu posso constatar, o time do Atlético Paranaense é uma bosta mesmo, hein? Esse aí é ruim, viu? Realmente, o Crave tá com muitas chances no bolão do rebaixamento, porque puta que pariu, né, cara? Não. Porra, mas o Figueira tá melhor do que eu achei que estaria. Mano, o Figueira ganhou o São Paulo. E o América tá pior do que eu achei que ele estaria. Não, eu apostei. Não, depois desse último jogo do Figueira, Não. Você só podia falar isso mesmo, né, cara? Mano, pior que não, o São Paulo tem que ganhar aquela porra, mano. Mas tudo bem, cara, tudo bem. Não, cara, é o Figueira, o Super Figueira. Mano, grafitão mito. Grafitão mito. Tá chutando cus no, nessa porra, mano. Vai. Cara, eu vi um gráfico esses dias que pra cada gol que o Santa Cruz faz, eles têm em média 2,5 chutes ao gol. Caralho. E é pouco. Cada gol que o Atlético Mineiro faz, o Atlético dá 26 chutes ao gol. Caralho. Caralho. Caralho, cada gol que o Centurion faz, ele dá 170 chutes ao gol. Tu quer comparar? A cada gol, que a cada chute. Na verdade, Milton, porque não tem chute do Ribamar, nem do Sassá. Não tem chute. Cara, cara, quando o Ozzy, quando o Alcott era o atacante do Arsenal, a cada 550 chances, não saía gol, porque ele não faz mesmo. É verdade, mas vários dribles. Vários. Não, várias corridas. Também. Várias maratonas. Né? Mas nenhum gol, né, mano? Mano, atualmente o que a gente tá vendo nesse campeonato? A gente tá vendo Grêmio e Inter, a dupla gaúcha, né, mano? O que é surpreendente, porque esse time do Grêmio, vou te falar uma coisa, eu tava esperando que ia ser muito pior. Não, o que é surpreendente, porque por mais que todo ano o Internacional venha forte, ele nunca dá em nada. Olha aí, tem líder, mano. Caralho. Eu acho que é só pra continuar, porque eu duvido muito que o Internacional continue, mano. Duvido muito, sério mesmo, cara. Argel. Argel, né, mano? Mas eu duvido muito que esse Internacional vá pra frente, mano. Assim como, mano, é que é foda, mano. O Palmeiras, por exemplo, é um lixo. É, conseguiu perder pro São Paulo, conseguiu perder pro Figueirense. Então você já vê como estão as coisas. Entendeu? Você vê que o negócio não tá bem assim, né, mano? Mas a torta, acho que assim, tem alguns times que realmente, assim como o esperado, estão fazendo seu dever de casa, né? Como o Curitiba, o Atlético Paranaense, o América Mineiro, o Botafogo, né? Eles estão fazendo o esperado. Não, o Botafogo eu acho que tá vindo uma campanha surpreendente, cara. Se o campeonato terminasse agora, o Botafogo não seria rebaixado. Eu acho isso surpreendente. Cara, mas ele tá empatado com o trabalho do Ricardo Gomes, o Carlos. Só que não tem jogo a boa. Porra, mas cara, vocês têm 4 pontos, mano. Velho, o ataque do Botafogo e Bamar. É triste, né? Ah, saudade, mano, mas chegando no Pimpão tudo melhora, mano. Chegando no Pimpão, mano. Caralho. Que louco, sono. Chegando no Pimpão melhora mesmo. Isso é o quão ruim tá, né? Caralho, esse é o nível do Botafogo. Chegou Pimpão, chegou Camilo. Ó, oh, caralho. Entendeu? Aí vai fazer. Chegou Chatuba. Mano, o que chegou Canales, tá ligado? Tipo, né? Assim, estão falando que pode vir Max Rodrigues, o cara do. Ué, então, tipo. Porra. Existe perspectiva de melhora? Tem. Porra, aí vai, junto com o Salgueiro e com o Aquino, mano. Nossa. Genialidade, não é? Cara, tipo, eu falando sério, o time do Botafogo, ele é bosta, é bosta mesmo. Ele é muito bem treinado. Então tu vai pegar, tipo, o jogo agora contra o Cruzeiro. 30 primeiros minutos foram todos do Cruzeiro, o Cruzeiro massacrou o Botafogo. Daí pra frente, cara, tipo assim, entrou o segundo tempo, o Botafogo massacrou o Cruzeiro. Foi assim, criar muita chance, só que o time é bosta, o time não faz gol. Pô, mas eu vou falar Ribamar, coisa. Cara, Ribamar. É um tanque. Cara. Mas ele é um tanque. Eu vi ele jogando de perto. É um moleque de 18 anos, que ele tem quase 1,90m, forte, igual um touro. Mas ele é só isso, que ele vai matar a bola sai 3 metros no pé dele. Ele é tipo Yuri Mamute, então. É. É. Ele é o Yuri Mamute mais novo e mais alto. Mano. Eu fico surpreso, porque o Botafogo, você tá falando isso do Cruzeiro. Cruzeiro que, inclusive, você colocou mal alto na sua tabela, que você achou que ia ficar no G4. Coloquei mesmo. Ficaram G4. Time pra ganhar, cara. E essa... Não um campeonato, duvido muito, mas ele vai chegar longe. Mano, ele tomou de 4 do Santa Cruz, empatou com a América Mineiro e fez esse jogo sofrido com o Botafogo. Velho, vai chegar longe, hein? Vai chegar longe na Série B do ano que vem, filha da puta. Eu falei que ia chegar longe. Eles empataram até com o Figueirense, mano. São Paulo perdeu. Bom, Figueirense. Mas peraí, respeite Figueira. Não, mano, mas é que perder é mais fácil do que empatar, né, mano? Empatar é difícil. Perder é mais fácil do que empatar. Não, mano. Você tem que ver aí. Cara, essa é a conclusão que chegamos a esse podcast. Ué, cara. Calma, né, velho? Não, dá uma acalmada aí, cara. Dá um desconto. Porra. É que mano, São Paulo é 100% Libertadores. Só isso, só. Ainda bem que vai ter um tempo que o pessoal pode sair do departamento médico. Aí o time vai estar bem pra jogar, mano. Agradece a Deus isso aí, mano. Tá bom, mano. Mano, São Paulo... Você sabe por que o São Paulo perdeu pro Figueirense, né, Craven? Denis? Não, não, porque tava sem o Michael mesmo. Essa é a única razão. Não existe. O São Paulo só joga com o Michael hoje. É isso. Ah, não, acabei de ler a notícia do cara. Liverpool era encado, outra diferença de Oxley. De quem? Quem? Transferência de quem? Chamberlain, do Arsenal. Chamberlain? Ah, boa transferência. Boa transferência. Pro Arsenal. Pro Arsenal, uma ótima transferência. Grande transferência. Genial, cara. Amém. Aí, agora o Arsenal vai pegar o Alcott. O Arsene Wenger agora deve estar falando, caralho, esse Liverpool contrata bem pra caralho mesmo, hein? Nossa, é um gênio. Tô perdendo. O Arsene Wenger é triste, né, mano? Perdendo o Chamberlain. Não é? Ah, que tristeza. Na próxima temporada... Mas é provável o perder o Chamberlain e contratar, sei lá, o... Caralho. Não vai contratar, do... cara. Vai jogar com a Adelaide, mano. Você não, vai Adelaide. Ia falar que contratar. Ia contratar aquele outro pointinha que tem lá. Contratar o Gale lá do... Não, ele vai contratar o Ashley Young. Mano, eles vão contratar o Balotelli. Pior que isso, vai contratar o Lennon. Mano, eles vão contratar o Balotelli. Vai contratar o Balotelli, o Arsenal. Balotelli, velho. Vai por mim, Balotelli. Lennon. Tem que estar com cara de que o Lennon mano, vencendo. Dzeko. Melhor que o Giroud. Ah, cara, mas então é pra uma temporada, viu? Não é? O Giroud também fez uma temporada, viu? boa. Quando precisava dele, o gol é o que faltou. Caralho, mano. É, cara, o Giroud é meu pastor e gol me faltará. Não é? Esses são os lemas do Arsenal, né, mano? Bem... Então é isso, Campeonato Brasileiro. Tem mais alguma coisa pra comentar? Acho que não, né? Não. Não, então a gente vai pra arte do rolinho, esse momento que... Bem, vocês têm a resposta depois da minha. Começa mais uma arte do rolinho. As jogadas, os rolinhos, as canetas. É o Pana Show, aqui no Prorrogação. E então bora para mais uma arte do rolinho. Esse momento... Que momento que é esse, Craig? Mágico e Olympiacos 1-0 no Arsenal, aqui no videogame. Game da vida. Nossa senhora, não podia ser mais aleatório, né? Não, podia ser mais verdadeiro. Não, seria mais verdadeiro se você falasse que esse é o momento Odri Candela High. Odri Candela High, não é? Esse que é o momento, na realidade, né? Que é um momento mágico maravilhoso. Tivemos, vamos lá, arte do rolinho, esse momento onde você, fã ouvinte escutador do Prorrogação, manda seus e-mails e comentários... Tivemos um e-mail, certo? Não. Não. Ah, vocês mais estão enganados. Mas... cara, não tivemos e-mail, tivemos testamento. Carlos, por favor, leia o e-mail que a gente recebeu. Não, é grande pra caralho. Caralho, mano. Os caras se negando a ler, mano. Caralho. Que legal. Inclusive o progressão do tempo semana passada por causa desse e-mail, não foi? A gente leu ele deu o podcast inteiro? Meu Deus, mas leia, velho, sério. Leia aí, Carlos. Calma, cara, eu tô abrindo. Nossa, mas o cara, ele é a incompetência. Tossiu na vinheta, você viu? Tossiu na vinheta, não quer ler o e-mail, não quer nem abrir o e-mail. Você vê, tá escolhendo os rolinhos agora, por isso que ele não tá abrindo o e-mail. Claro. Ah, cara, falar nisso, eu queria fazer a próxima arte do rolinho com só rolinho meu no FIFA. Eu vou colocar tudo no YouTube. Nossa. Eu tenho o rolinho do El Shaarai no Messi. Nossa, cara, aqui é cada um, né, mano? Um pior que o outro. Pode ser, Cry, fica à vontade. Eu quero, inclusive, ler aqui o chat. Que o Carlos botou o primeiro rolinho e embaixo. Alguém lê aí, na boa. Você vai ler? Pô, é grande pra caralho, você vai ler, cara, agora. Tô falando. Agora você vai ler. Caralho. Lê, vai, cara. Você vai ler agora. Tá bom. Tá bom. É, depois de décadas sem comentar, aqui estou eu de volta. Filha da puta, não agora, cara. Sobre Liverpool e Sevilha, eu realmente não esperava que o Sevilha fosse ganhar. Primeiro porque achava improvável demais eles ganharem mais uma Europa League. Além de esse ser provavelmente o time que apresentava o futebol mais fraco em comparação com os elencos anteriores, Sevilha, depois daquele gol do Liverpool eu me convenci ainda mais. Primeiro, cara, quem que é esse cara que tá mandando um e-mail? Queria entender, velho. É o Liverpool, cara. O cara não faz nem questão. Eu só fiquei esperando, Crime. Eu só fiquei esperando, cara. Eu só tava achando engraçado esperar ele ler o e-mail todo e perguntar, entendeu? Caralho, mas. Caralho, mas, imbecil, Lucas, foi tu que falou o nome do. Dele quando tu mandou ler o e-mail, caralho. Tu já tinha falado isso, imbecil. Ué, mas é você que tá lendo e-mail. Falou, leu o e-mail do. Agora aí, caralho, já tinha falado, seu imbecil. E se tivesse dois e-mails? Porra. Não, caralho, você falou um, eu falei, só tem um, que é o testamento. Tá bom, agora lê, vai, eu entendi. Caralho. Eu só quero saber uma coisa, esse e-mail que vocês estão falando é a mesma coisa que o comentário que tá aqui? Eu acho que é o comentário. Tem um comentário também? Tem um comentário dele que começa assim mesmo, depois de décadas sem comentar aqui, estou de volta. Eu não sei se o comentário foi por e-mail. Não sei. É, comentário em e-mail, cara. Foi os dois. O cara mandou os dois. Beleza. Certo. É, este começou o segundo tempo e logo de cara vi que estava errado. Aí me lembrei que o Liverpool durante a temporada inteira entregou jogos ganhos. E que aquele jogo sensacional contra o Borussia Dortmund foi apenas um caso isolado. Foi mesmo. Só espero que na próxima temporada apareça... algum time para derrubar o Sevilha. Não aguento mais essa porra desse time ganhando todo ano. Estou ficando com uma expectativa enorme contra a Premier League no próximo ano. Quero saber se o Leicester vai conseguir manter o elenco e o estilo de futebol é eficiente. Ver como vai ser o time do Guardiola com o City. Torcer pro Tottenham pipocar de novo. E descobrir se o Arsenal vai terminar novamente na quarta colocação. O Arsenal não termina na quarta colocação. Isso é a coisa mais certa que você já falou, viu, cara? Ai, caralho. Deixa eu ver aqui. Aliás, o Tottenham ter perdido de goleada para o time já rebaixado e permitido... Ah, não, ali. Ué. E permitir ser ultrapassado pelo Arsenal foi o plano maquiavélico para manter a Série B guerra. É genial, cara. Toma, eu falei isso aqui até agora. Isso aqui já é muito genial, cara. É muito genial, cara. Cara, é muito genial. Ele vem dizendo assim: tudo foi plano maquiavélico para poder brigar pelo título com mais chance nos próximos campeonatos. Muito bom, cara. Aí ele diz: eu fiquei feliz pra caralho com o Atlético de Madrid chegando à final. É, irmão, fudeu. É, isso aí. Mandou e-mail antes da final. Mas ainda estou com certo receio com a partida contra o Real. Não porque eu acho que o time não é capacitado, infinitamente melhor montado que o rival, mas talvez por um resquício do trauma que foi aquela final de 2014. É. Pode falar, pode comentar. Eu só ia falar que eu acho que ele zicou na realidade o título do Atlético de Madrid. E a culpa é dele. E a culpa é dele? A culpa é dele. Então ele é o novo Mick Jagger? Mais ou menos isso. É por isso que o Miami não ganha porra nenhuma anos, né, porra? Caralho. ele tem ele e o Luiz de Can, cara. Não é? Caralho. Pode continuar aí. Simeone não costuma propor o jogo e normalmente ganha as partidas por muito poucos gols de diferença. Mesmo com times muito mais fracos. Foi o que a gente comentou? É. Totalmente. Aí ele vai falar sobre o Grêmio, cara. Ele nunca desiste, ele não desiste, velho. Porra, cara. É um parágrafo gigantesco sobre o Grêmio, cara. Não, mas esse é bom. Eu quero ver o que ele tem que falar. Essa casca do Michael, né? É. Sobre o Grêmio, já estava desistindo desse time mata-mata. É um dos elencos com jogadores em específico mais capacitados que o clube já teve nos últimos anos. Nossa. E com o melhor técnico. Nossa. Cheio de jogadores novos que podem render muito mais. Porém, que nem sem rende em momentos decisivos. E sempre pipoca na hora H. Tenho esperança, pouca, mas tenho de que o brasileiro seja uma melhor opção, por ser um campeonato de tiro longo. E Lucas, sobre o Michael. Fala. Pô, ele tá falando certo, cara, porque o Grêmio tá bem. Tá, sim, ele tá acertando. Não levou nenhum gol ainda, né? É, não. Não. É, não, meu, levou um gol do Corinthians. Não, foi 0-0. Não, cara, vocês não viram o placar não aqui do Palmeiras e Grêmio? Quanto foi? Ah, foi 1-3 pro Palmeiras. O Palmeiras ganhou. Tá, mas não tinha levado até esse jogo. Tá bom. Que belo jeito de começar, né? Tu pode continuar, então. Ele fala contigo, Lucas. Sobre o Michael, até recentemente, ele não tinha ódio da torcida. E eu, sinceramente, não entendi o motivo de tu odiar ele tanto. Mas, desde as eliminações recentes do time e as reclamações e mimimis que ele fazia, além de fugir de entrevistas pós-derrotas, mostram que ele é um jogador sem liderança e maturidade que é um merda. Sabe o que é pior? Sabe o que é pior, Lucas? Ok, eu sei. Sabe o que é pior, Clive? Então, já que... Lucão, não, mas o Lucão não é o que o Michael é. Caralho, não, mano. Mas o Michael é o capitão da porra do time do Grêmio, cara. Nossa, o Michael é o capitão do Grêmio? É o capitão do Grêmio. É sério? E o Jeromel? Não sei, cara. Perto de Capitão Michael. Cara, você vê que um time, time do Grêmio quer ser campeão, mas o capitão é o Michael. Aí você já vê que o time não quer nada. Você já vê que o time não quer porra nenhuma, mano. Eu falei, mano, o Michael é só mimimi, chora pra caralho, reclama pra caralho. Mano, na época do São Paulo, o Craft deve lembrar, ele deu uma entrevista assim: eu não sou craque, não espera que eu faça jogada de craque. Entendeu? Eu faço a minha parte. Mas eu não sou craque, não vou fazer nada demais. Mano, jogador de futebol que bota lá, não, eu não vou fazer nada demais em campo. Tomar no cu, mano. Porra, mano. Eu não vou fazer nada demais. Esse cara é muito bom, cara. Que isso? O cara vira e fala: não esperem muita coisa de mim, não vou fazer nada demais. Tomar no cu, mano. E o time do Grêmio ainda botou esse cara. O cara que não quer fazer nada demais é o capitão do time do Grêmio. Porra, não é à toa que tomou 4 Palmeiras. Imagina, sei lá, no currículo, observações. Não sou craque, não vou fazer nada demais. Esse é o Michael, cara. Esse é o Michael, cara. Porra, mano, eu quis esperar, né, velho? Porra, cara, Aí ele termina aqui. Essas características que deveriam ser as mais importantes para o capitão, ele não tem. Até o Groy vem fazendo jogos horríveis e lamentáveis, tendo lapsos de Dennis, é mais capacitado para exercer essa função. Você vê, mano. O lapsos de Dennis é ofender, mano. O Groy não é tão ruim assim, não, mano. Porra, coitado do maluco. Lapsos de Dennis, velho. Calma aí com ofensa, né? Né? Mas tudo bem. Então é isso que a gente teve? De comentários? É, já tá bom. Né? Eu falei, cara, já tá bom. Arte do Rolinho, Carlos. Então, eu acabei de mandar um aí do. Que é quase um GIF, velho. É engraçado, eu achei bacana isso. É do. Do Campbell, ainda quando ele jogava no. No Olympiacos, Crive. Olha só. E é que não. Continua no Vimeo, no Vine, esse lance, mas é. Ele faz o gol depois desse rolinho. O chute que ele bate vai no canto, ele joga contra o Manchester United. Olha é muito bonito. O segundo é. É um canho, né? Vou falar bonitinho. Canho do Ortega. Na verdade, são dois canhos no lance, tá ligado? Se você for parar pra ver agora. Entendeu? É um jogo entre Boca e River, se não me engano, já. E, porra, é bonito pra caralho, velho. Dá aquela puxadinha, aquela canetada brilhante, velho. Então, fecha com esses dois aí hoje. Caralho, que safado. Eu tava pensando isso mesmo, cara. O cara não vai procurar outro vídeo e vai falar que esse vale como dois. É... Não, cara, eu tô procurando outro vídeo, só que, tipo assim, chato de achar vídeo que eu já não tinha passado. Tá bom. O que a gente aprende hoje nesse podcast, hein? Que perder é mais fácil que empatar. E... Carlos é um incompetente. Caralho. Galera, então vamos pro bolão. Essa foi a arte do rolinho. Vamos embora. Vamos embora pro nosso bolão, tá? É óbvio que eu não fiz a contagem, mas pelo que o Carlos disse, que ele tinha visto os placares, provavelmente o Edu Marques ainda é o líder. Mas eu quero ver um jogo aí, viu, mano? Então. Aí a gente tem que ver isso aí. Mas, a não ser que você tenha cravado 3 jogos, Crave, você vai continuar atrás. Eita, porra, quem foi que fez esse barulho todo aí? Não fui eu. Eita, porra. Fui eu. Eita porra, vai entender, hein? Não sei o que aconteceu aí. Mas, tá bom. De qualquer forma, a não ser que você tenha cravado 3 jogos, Crave, vai ficar meio que atrás ainda, né? Então, vamos lá. Aqui vai começar a Copa América, então eu já peguei os jogos da Copa América pra gente comentar. Primeiro jogo aqui, Estados Unidos e Colômbia. 1-0, Colômbia. Rames Rodrigues. 2-0 Colômbia, um do Quadrado e o outro do Rames. 2-1 Colômbia. 2-1 Colômbia. Próximo jogo, Brasil e Equador. 1-1. Pra mim vai ser 2-1 Brasil, no sofrimento. 2 gols do Jonas e é isso. O gol do Equador é contra do Gil. Cara, qual é o jogo? Eu tinha travado aqui. Brasil e Equador. 2-0 Brasil. 3-0 Brasil, 2 gols do Jonas. Aí, ó, Carlos? Quem falta? Carlos. Não, eu falei 1-1, igual era o Marcos. Falei, ah, tá, eu falei, disse todo mundo. Ah, tá, beleza. É, México e Uruguai. 2-0 Uruguai. Luiz Soares, ambos. 3 a 1. Ah, é, seleção do ex-técnico de São Paulo. É, do Osório. É, 3-1 Uruguai. Eu vou de 3-1 Uruguai também. Cara. 2-1 Uruguai. Argentina. 2 gols do Soares e 1 gol do Vela. Argentina e Chile. Ups. Cara, tá com uma cara de 1-1. Vou de 0-0, jogo moroso e chato. Pra mim vai ser 1-0 Chile, gol do Vidal. 3-1 Argentina. Quem vai fazer os gols, cara? Pode repetir. Ah, cara, então, 3 hat-trick Guaí. É, e pra finalizar. Na seleção ele não faz isso. O gol do Chile vai ser do Valdívia. Mas o Higuaín pelo menos é bonito, né, Cruyff? Dá uma presença, né? Mais ou menos. Ele é bonito. Pô. Mais ou menos. É bonito. Mais ou menos. Tem caras melhores. Quem? Da Argentina? É. A Argentina é difícil. Otamendi. Otamendi é bonito, hein? Otamendi é pintor. Otamendi é bonitão, hein? Otamendi é bonito. É. Então, pra finalizar aqui, um jogo do Brasileirão: Santos e Botafogo. Ah, que jogo bosta. Nossa. Cara, tá com cara de 2-0 Santos. É, mesmo com os caras da Copa América. Ô Carlos, o Jefferson ainda não vai estar, tá, né? Não. Então, 3-0 Santos. É, o Lucas Lima faz da seleção brasileira os gols. Eu vou de 1-0 Botafogo, Ribamar. Caralho, não, então eu vou ser melhor, velho. Eu vou ser melhor. 1-0 Botafogo, gol do Lei do Ex, Neilton. Nossa. Nossa. Nossa. O novo Neymar. Cara. O novo Neymar. Eu acho que o Ribamar faz 3 gols e o Neilton não faz, mano. Mas é isso. Antes de passar pelo próximo bloco, cara, antes de passar pelo próximo bloco, dá uma olhada na imagem que eu botei. O que tem aqui? Inglaterra e Portugal. Quem vai mais longe na Copa América? Portugal ou Inglaterra? Responda no tempo real. Ah. Caralho. Já que o tema é esse do bolão? E essa é a galera do jornalismo profissional, não é? Né? É fazendo isso aí que o Carlos ia trabalhar no esporte interativo. Totalmente. Caralho, mano. É, mas é isso mesmo. É jornalismo esportivo é incompetência. Por isso que o Carlos vai pra lá, né, cara? Com certeza. Ganhar dinheiro fácil. Não, mas dinheiro fácil quem entende é o Aero Marques, que vende drogas, né, mano? Mas tá maluco, cara? Como é que tu vai ser incompetente com o tráfico, velho? Não pode. E com o jogador de LOL e com velhinhas. Não, mas eu tô falando que ele ganha dinheiro fácil. Não, que tá maluco, cara? Tu não pode ser incompetente no tráfico. Fala, velho. Não pode ser incompetente no tráfico. Ninguém incompetente no tráfico roda. Viu? É. E olha só aí, pensa pior. Você pode rodar no tráfico. Se você for incompetente com a velhinha, você apanha da velhinha. Se você for incompetente no LOL, você é xingado. Ah, não. No LOL você é xingado sempre. Ah, mas o Marcos é monstro no LOL. Todo mundo tá ligado aí. Fudeu, mano. Tá tendo agora o CBLOL e eu vi lá a equipe do Aero Marques, tá, né? É, tava lá. Aero Marques e ele aqui. O Aero Marques, ele só tem a parte do tráfico pra financiar o LOL, né? O Aero Marques tava que lá. Catunzeiros da Vila Cruzeiro. Catunzeiros. Cruzeiro, a Vila Cruzeiro. Vila Oculta do Cruzeiro, meu irmão. Caralho, mano. Meu Deus, mano. Os fogueteiros de Catum, né, mano? Caralho. Fogueteiro de Catum. O Baki lá de Hokage. Caralho, mano. Caralho. Vamos embora, galera. Vamos encerrar esse podcast que já tá dando hora. Enquanto somos ofendidos por essa música que não entendemos nada do que está sendo dito, né? Teve uma hora que ela falou umas putarias, ele viu? Cara, a gente ficou antes tentando escutar, porque é alemão isso aí, a gente só escutei uma música que fala 999. Tá no refrão, 999. E a gente eu não escutei uma parte e ela fala assim, eu tenho que gozar. Nossa! Você falou como se fosse castelhano, eu tenho que gozar. Caralho. Bem, é isso, minha prorrogação. Obrigado a todos. Desculpem os atrasos na gravação do podcast. Tivemos vários problemas aqui, foi muito complicado. Até enchente rolou na minha casa. Então não se preocupem. O Craig foi espancado pela mãe dele no chuveiro. Então, tudo isso aí que atrasou o podcast. Obrigado a todos. Até a próxima. Tchau. Falou. tá lá na luta da vila oculta da Vila Cruzeiro, quando você faz a invocação, você invoca o Mup ou você vota um exército de velhinhas? Caralho, me respeita, mano. Aqui a gente só invoca Satã, porra. Caralho, ele invoca o barriguinha mole, né, mano? Bicho, tem agora o Ronaldinho tem rede social? Sempre teve. Sempre teve. Caralho, como é que eu não sabia disso? É. Velho, eu só acho que foi postado aonde aquela foto com ele na piscina com 5 bundas pro alto. É. Facebook, porra. Dele. Foi no Twitter dele, cara. É. E no Instagram não, dele. Bom, tô falando desse site aqui, velho. Ronaldinho.com Que isso? É, esse eu não conhecia, não. Esse eu não conhecia, não. Também não, caralho. Tem uma rede social do Ronaldinho, cara. Caralho. Caralho, mano. Só entra quem dá rolinha, isso? Caralho, mano. Caralho, isso. Não, não é possível. Não, isso aqui é fake. Não é possível. Cara, tem uma rede social do Ronaldinho. É isso. Não, eu quero saber. Será que Ronaldinho tem só a cara que é, Ademir? É isso mesmo. Ronaldinho Tribai por nós. Caramba. Tem um jogo, velho. Tem um joguinho aqui, você viu? Na rua? Uhum. Caralho, mano. Mano, tem realmente uma rede social do Ronaldinho? Tem uma rede social do Ronaldinho. Caralho. É por essas merdas que eu fico olhando o Facebook enquanto eu gravo, cara. Vai descobrir essas porra. Falando em Bruno, o Clube Esporte fez um dossiê, velho. Como é que tá a vida do Bruno no presídio? Como é que tá a vida do Bruno no presídio? Eu quero saber agora. Ah, cara, peraí, eu vou ter que deixar o link. Ele é sempre o primeiro escolhido da pelada. É tipo isso. Que o time é sempre ganha dos guardas. Ele é o batedor oficial de falta do time do chefe da cadeia. International Superstar Soccer Deluxe.